Oeste. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Peugeot 208 com central touchscreen por R$ 595 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também oferecimento do Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Acabou de entrar o cara que vai ser tema da promoção de carnaval da energia. Vai ser sim. Vai. Exatamente, vou anunciar no ar, não tem jeito. Vai. Ó, vai é comigo, não vai é com o Zé. Aí. BV Financeira. Ah, já falei da BV, mas falo de novo. BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, um nome construído com história. Tá no ar, estádio 97. Boa tarde, amigão. Sejam bem-vindos a mais um programinha. Este programinha ordinário do Cidade. Que beleza. Fazer o quê, né? É que a gente mora numa cidade fria, meu Deus. Mas imagina quem tá agora numa praia. Olha que dia de horário lindo, de verão. Ô, Benjamin. Olha só. Aproveita. Não precisa trazer deprimido. Aproveita onde você tá. Eu tirei a camisa e tava sentado na frente da rádio aqui. Ah, tá. Tomando um sol. Jogar tá um dinheiro bom pra você também, não. Ô, Benjamin. Não. O que você tem que falar é, imagina quem tá agora em Porto Alegre. Isso é que você tem. Mas os caras não gostam do que tá acontecendo lá. Isso é que você tem. Vai sobrar mais. Agora quem tá no Rio, em Salvador. Pô. Não, ele tá falando com relação a Porto Alegre, porque mais uma gaúcha tirou a roupa e andou pelada lá, ninguém fez nada. Mas essa era bonita. É a terceira em 10 dias. Nossa, né? E o Vieira tá todo enciumado, ele disse que quer sair pelado também. O Vieira criticando. Por isso que o Vieira veio morar em São Paulo. Você viu o que fizeram com a menina? Não. Porra, jogaram um monte de roupa nela. Tiraram roupa. Não, lençol, tacaram lençol, mano. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mas a revolta do Vieira. Mas só recapitulando, desculpa, mas por que as moças lá estão tirando a roupa e saindo peladas? Não sei, mim. Uns dizem que é protesto. É protesto. Puro protesto. Ela disse o seguinte, que ela era uma atleta, virou prostituta, e uma prostituta deveria ser rica, ela não é. Aí ela disse que ela não estava nua, ela estava vestida. É o protesto porque elas estão procurando o hétero. Ela está afim de um dinheiro. Olha, eu não sei se ela deveria ser rica ou não é. Agora, RG, você que é a pessoa mais indicada, é prostituta. Você acha que ela, só pelo fato de ser prostituta, deveria ser rica, RG número 2? Claro que não. Tem que ser rica de espírito. Sim. Isso é o que importa. Tá bom. Mas você é a favor dela nua ou não, RG? Tem sempre. Você é nua, vai bem. Sempre. Tá certo. Vamos às manchetes do estádio 97, seu Bento. Vambora. Vinhetinha do Bento, olha que bonitinho. Opa, obrigado. Tá mandar cabelo. Olha, o ouvinte aí de Califórnia falou, gosto da trilha do Bento ali. Gosto. Isso aí, a trilhazinha lá. Turma boa veio visitar a gente. É, boa, galera, boa. Galera curte o estádio mesmo. Aí. Isso aí. Turma boa, isso aí. O seu Beto é São Paulino, por que ele tá falando isso? Não sabia. É. Apesar do menino ali, o único com a camisa de São Paulo, mas não sabia que são todos. Pessoal, gente boa, velho. Todos os ouvintes são gente fina. Genoveva? Lá, hein? Vou mandar. Pra ficar pelada, Genoveva? Os cabritinhos merecem. Começar aqui com o seu Bento. Como vai virar tradição isso todos finalizando, nós vamos voltar com o leilão de Natal do Estádio 97. Ah, isso leilão das notas musicais. Agora, o leilão beneficiário. Mas o leilão vai valer não só para aquele que der maior lance em doações que não são em dinheiro, são em produtos, como vamos sortear também um ouvinte para ser estreia no Ninho, independente do lance que a pessoa der. Sim, todos têm chance de ganhar. É isso aí, é legal. Muito boa. Todo mundo vai participar. Porque vamos ajudar o próximo. Aquele que tem uma melhor condição financeira pode ajudar e aquele mais. Que não tem a melhor condição financeira, ambos têm a sua chance. Condições de igualdade, tá tudo bem. Mas o beneficiário não bem. Somos nós, né? Não. Claro que não. Não. Por que? Você queria o quê? Ah, pensei que você depositar na sua conta. Pensei que os ouvintes iam trincar, né? Tipo, falar assim, quanto vale o Estádio 97? Aí chegar lá, tipo, aqueles árabes, lá os sheiks, falar, aí, não, vou comprar rádio. Você imaginou? Aí, né? Você imaginou? Eu pensei. Como eu é que é? O Portugal, o desgarrado de material agora se empolgou com o din-din, tá vendo? É, tá demais. Gostou, né? Gostou do Viu Metal? Mas gostou, quem não gosta? Né? Ah, mas você vive do quê? Você vive de luz? Gostou, né? Você faz fotossíntese pra sobreviver? A flor vivia gostou, de luz. Hein? A flor do SBT. E do Viu Metal, o Portuga prefere o ferro. Sim, não, sempre. Não, o ferro tô fora, senhor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Segundo ele, bem lustroso. É, vou falar uma coisa que ultimamente a concorrência tá... Panque, é, você tá sentindo ameaçado, Mota? Ah, é rude de um lado, Vieira. Você era tão inusitado, né? Era, pô. Não, quando eu falava, é que eu falo, hoje eu há 10 anos atrás eu falava, as pessoas falavam assim, nossa, imagina. E você gosta disso? Hoje em dia todo mundo fala. Outro dia eu falei pro Sombra, pensou um cara menos bicha do programa é o Mota. Não, mas não, pega... o Rude é uma menina, desculpa. O Vieira é o quê? Puta, uma mulher. Uma mulher. Não, porque é velho. Eu acho que ele é lésbico. Ele é agora, ele é virgem. O Vieira escancarou, hein, gente. Ele é agora, o Vieira. Por isso que ele voltou dos Estados Unidos e falou que podia fazer a vida fácil dos Estados Unidos. Ele quer que chame ele de Peppa Pig. Malha, mas o Vieira ficou outro dia puto com a Guinaldinha, hein? É. Quando, porra, quem faz sabatina nos caras sou eu. É. Ele faz coisa pior. Certo. Olha, mas vamos começando então as manchetes do Estádio 97. Estamos sem internet, mano. Estamos com o nosso Wi-Fi. O meu tá normal. Wi-Fi tá normal? Tricolor, só meu. Pode ser. Deixa eu te falar um negócio, deixa eu agradecer aquele menino lá, Roger Carvalho, meu. O cara se recuperou lá. É. O cara se recuperou lá no São Paulo, foi bacana, né, meu? É. Sim. Serviu quantos pontos deu pra nós? Deu 3 pontos cara, pra nós? Aliás, o cara que... Isso é um trabalho bem feito. É. O cara que saiu do São Paulo, foi lá e beneficiou o São Paulo com uma excelente vitória. Geralmente é o contrário, o cara que sai do São Paulo... Faz gol no São Paulo. Esse, mas o que eu te disse? Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei, deixa o menino aí se recuperar. Tá me sei. São Paulo se deu muito bem naquele ano, mas coitado. O cara escorregou. Puta, dá nessa hora dá vontade que o campo abre e você se enterra. Ninguém te vê. Você sabe que na hora, eu fiquei consternado. Na hora. Não, você fica. E mais do que feliz com o gol, eu fiquei triste pelo gol. Ah, cara, vai, puxa muito, Jair. Você é muito cínico, Na verdade, você, o seu cinismo. Chega num momento na vida que a gente pensa no ser humano. Eu não penso. Você imagina o cara, assim, acabou o jogo, aquele calor lá, o Portugal, no vestiário, os caras. Todo mundo pra ele. Tomando banho, olhando pro cara, falei assim. Você sabe o que é a merda? A pior parte não. Sabe o que é, né? Esse tipo de lance que pode derrubar o time, né? Lógico que é. Dá mais a reta final do brasileiro. Sabe onde é a pior merda? É o seguinte. O cara. Cara, ele sabe o que ele já fez, né? Então ele demora um pouco pra ir pro vestiário. Aí vai todo o time fechar. A hora que ele abre a porta do vestiário, ninguém todo fala nada, os caras só olham pra cara. Quantas desculpas tem que pedir? Vai escorregou. Mas ó, sorte. A gente também já deu muito azar no campeonato. A gente precisava de uma dessa. Sorte de campeão. Olha, mas sabe na hora o que eu pensei? Na hora que o Luiz Fabiano tava pra cruzar a bola, quem ainda mandou no meio da perna do zagueiro? O meu maior medo, porque você na hora que tá vendo o lance pela televisão, você não sabe quem é o jogador que tá chegando. Eu sei que o cara nem tava mais em campo, mas eu fiquei imaginando. Você imaginou se é o Ademilson que tá chegando? Ademilson! A bola é parar no Sergipe. Não faz o gol, não faz. Se é o Ademilson, se é o Oswaldo, não faz. Eu pensei no Oswaldo, mano. Caramba, é pra fora! Como foi o Kaká? Ele ficou tranquilo, com classe, no canto. Mas se é o Adriano... Eu fiquei pensando, quem que vai chegar? Porque a câmera não pega quem tá vindo, né? Aí agora, você fala, quem que vai chegar? O Palmeiras é um time de choro, porque ele torcia pro São Paulo nesse jogo, né? Não, ele sem torcia. Querer. É. Eu tava olhando pro amigo meu, lá que é um dia aqui da rádio, já que fez gol, eu vi ele levantando e fazendo... Pegou-se aquele, vibrando você. Aquele... Mas o Palmeiras tem, tem um jogador infiltrado no Vitória, aquele Vinícius sem freio. Vinícius! Quantos gols ele perdeu, Vinícius sem freio e o Rogério Balão? Olha, mas... Dois gols. E os caras... E você fala... Ó, o pessoal fala... Vinícius é horrível. É horrível. Não horrível. Sei o cara desvira. Campeonato de pontos corridos é horrível, né? É horrível. E ontem eu me peguei torcendo pra um time que tá em último colocado, jogando contra o primeiro colocado na casa dele. Agora você fala pra mim que é horrível isso? Para, né? Não, cada um tem um jeito de ver. É, coração a mil. Eu falei, puta, quando ele fez 1-0, acabou o primeiro tempo. Eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer. É horrível. É horrível. Não dá pra torcer pro Criciúma. É a mesma coisa que torcer pro Massa. Uma parte da galera fica falando que o Rogério Ceni falhou. Para! Isso é uma... Só fala aquilo quem nunca deu um chute nem pra brincar. Ora, o cara deu um tirambaço no meio da rua. E aquele gol que defendeu? As duas defesas que ele fez. O Rogério foi fundamental na partida, isso é fato. Mas naquele lance do gol é discutível. Eu, particularmente, acho que ele não falhou. Mas eu acho que ele tava um pouco adiantado, RG. Se você encarar que ele tava um pouco adiantado, pode ser considerado uma falha. Uma bomba. Tem gente que fala, ele encostou a mão na bola, por mais que a bola tenha sido bem colocada, a bola não veio tão forte. Ela foi muito bem colocada, eu também acho que não foi falha. Eu concordo com quem fala que não foi falha. Mas eu entendo também o lado de quem assume e fala que é uma falha. Mas é bom esse dia. Porque a partir do momento que o goleiro encosta a mão na bola, a bola teoricamente é defensável. Mas você não pode, mano, concordar e não foi falha, e concordar com quem eu acha posso que foi sim, falha. Não tô concordando, você não entendeu. Não, você não entendeu. RG, peraí, não deturpe o que eu falei, RG. Você é um cara inteligente. Das pessoas eu concordo, é lógico. Calma, eu particularmente... Não é isso, RG. Não precisa fazer esse tipo de comentário, não precisa crescer. Não é questão de crescer, eu tô dando minha opinião. Eu particularmente acho que não foi, mas eu respeito quem acha que foi. Mano, o lance de adiantar, eu acho que até normal... Foi uma bomba. O cara, depois daquela bola, ela voltou pra intermediária. Normalmente o goleiro adianta pra orientar defesa. E nisso o cara bateu, irmão. Mas eu, quando era goleiro, eu jogava adiantado também. Eita! Eu entendo, Rogério. Sempre fui dos bons ainda. E como você não conseguiu uma carreira igual a do Rogério? Porque eu preferi ser a pedra e não a vidraça. Ah, o cara, ó, se você for na Bahia hoje e dar 80 bola pra aquele número 5 chutar, ele não vai acertar mais nunca parado. E o Rogério fez uma defesa antes, não era nem pra estar falando disso. Engraçado que o campeonato... A melhor defesa do fim de semana. Engraçado que na rodada tiveram vários gols com chutes de longe, bola a meia altura passando na mão do goleiro. Raspando luva. Ninguém achou nenhum goleiro. Mas é o Rogério falhado, né? Mas não é isso, gente. O RG, se você puxar pela memória, São Paulo e Liverpool, o Rogério pegou um chute do Gerra que foi praticamente igual. Mas de onde o Gerra colocado, foi um chute proporcional, tá certo? Foi da intermediária também. O Gerra não tava na meia-lua, não. Ele tava pra trás da meia-lua, mas foi um chute na gaveta. Mano. E o Rogério, ele foi lá e conseguiu defender. Às vezes se consegue, às vezes não. Não, claro. Né? Mas aí a gente também tá falando, Sombra, de 2005, velho. A gente tá em 2014. Mas tudo que é do Rogério sabe? É muito. Todo mundo critica muito, ou elogia muito. As defesas que ele fez. Desculpa, o cara. Aquela defesa do Rogério, para. O cara que tá sentado no ar-condicionado e vê em câmera lenta o chute, fala, pô, dava pra pegar? Não dava pra pegar aquilo lá. Naquele momento, a velocidade da bola, a bola veio descaindo, veio fazendo a curva. Para que eu já fico triste comigo. Olha, segundo a informação da ESPN Brasil, em entrevista com o Júlio Casares, a festa de despedida do Rogério será no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Mas ele fala aí que vai ser, de repente, contra o Milan ou o Liverpool. Só que o pessoal tava mostrando a tabela aí e falou que nenhum dos dois tem condição de estar aqui nesse dia. Muda o time, adversário. E a camisa aí do Rogério, o pessoal tá falando que vai ser marrom. Marrom? Marrom ou petróleo? Assim? Marrom? Mas que é marrom? Marrom. A camisa de despedida. Qual da Páscoa? Como assim? Vestido de chocolate é Willy Wonka. Bom, sobre o jogo, o São Paulo fez ali o seu rodízio de jogadores. Teve uma hora muito legal, né? Que você olha pro banco de reservas, tava o Kardec, o Kaká e o Michel Bastos. Imagina. Banco de reserva. Estufado. Os três entraram. O Luiz Fabiano fez uma ótima partida. Ótima. Eu não entendo, cara, mas ontem o que eu vi o Luiz Fabiano correr atrás dos lances, eu não vi há muito tempo. É engraçado isso. Porque falam que o Flamengo tá atrás dele. Né? Essa é a informação de que o Flamengo estaria atrás dele. A direção do São Paulo já falou e provavelmente não liberaria. Porque você tem o Kardec, mas a gente viu o quanto é importante você, além de ter um bom jogador para ser titular, uma outra alternativa de boa qualidade para ser reserva. O problema é o jogador entender isso, né? Não, ele não precisa entender muito, porque tem o contrato. Não, então, mas aí que tá a sombra. Muitas vezes você sabe, o dirigente ele pensa dessa forma, fala, é legal você ter um elenco de qualidade, mesmo que uma peça importante fique no banco, é bom porque mais cedo ou mais tarde vai precisar do cara e ele vai ter que estar apto a jogar. Claro, é. Só que muitas vezes o jogador que tá no banco, ele tem essa cultura imbecil de achar que porque ele é reserva, mas ele não vai ser titular. É, mano, mas eu acho ele que ele se incomoda com aquele rótulo de reserva. Apesar de na Europa, quando ele vai pra lá, exatamente, ele vai ganhar milhões de euros, o cara enfia o rabinho no meio das pernas e respeita. Aqui no Brasil, ele acha que ele é o rei da cocada preta. Eu entendo. Mas eu entendo que para todo imbecil existe um grande técnico como o Muricy Ramalho, que com ele não tem conversinha. E botou na cabeça dele que ele tava ali... O Luiz Fabiano em determinadas partidas saindo ali e fala, pergunta lá pro técnico por que, que eu não jogo. Não, então, mas não isso quando o Muricy não tava lá. Não foi exatamente assim que você falou, mas foi mimimi. E o Muricy... Enquadrou. E agora tá tudo quietinho. Não, e ele mesmo, o Luiz Fabiano, falou assim, eu entendo porque eu estou no banco. Luiz Fabiano falou, assumiu. E ontem ele jogou muito bem e recebeu o elogio do Muricy. O Muricy falou, nunca vi o Luiz Fabiano correr tanto. RG, você que lidou com essa situação aí de lidar com atletas, etc e tal. É fácil convencer um cobrão, tá certo? Um cara que já tem uma expressão aí no futebol, a ficar no banco e aceitar isso de maneira passiva? Não, mas eu ia fazer esse comentário mesmo, mano, que você fez aí. Eu acho muito difícil, e aí depende do tipo do jogador. E eu não acredito que o Luiz Fabiano seja um jogador que aceite uma condição dessa, não. Também acho que ele vai forçar uma barra. Eu acho que isso é um problema. Mas é um jogador, olha, e tanto, que se é um jogador que se autoafirmar, como o Sombra falou, ele batia aquela bola do Kaká no gol. Mais é um barras, cara que, mais não, barras do que já foram forçadas nos últimos anos que a gente viu aí, e sem ter o Muricy como técnico, duvido que agora o cara São Paulo... A não ser que pinte alguma grande proposta e que o São Paulo possa ter um outro... Até acredito, mano. É negociável, mas desde que o São Paulo tenha... Eu acho que sim. Diz que ele conversou, todo jogador é negociável. Sim. Diz que ele conversou com o pessoal, né? Com o quê? Com o pessoal do Flamengo. Sim, e ele falou pro pessoal do Flamengo, mas depende do São Paulo. Sim, claro que agora, tá na mão do São Paulo. Sabe quando que São Paulo na Libertadores vai pagar o que ele ganha no São Paulo? Quanto que o Flamengo vai pagar? Quando Sombra, não sei não, hein? Lá parece que é tudo fácil pros caras, velho. O salário do Luiz Fabiano no São Paulo é o teto lá, é 350 pila, né? Mas aí ele tem participação, ele tem participação em venda de camisas aí, o que geraria... Em torno, talvez, de 500 pau por mês. Mas o salário dele 500. É o teto lá, é 350 pau. Fala, é que ele tem essa participação aí no marketing, em produtos com o nome dele, com o número dele, enfim. Tudo que é pesquisa. Mas e o São Paulo, ano que vem na Libertadores, você acha que o Luiz Fabiano vai deixar a Libertadores pra ir pro Flamengo? Mas peraí, vocês não estão entendendo o que eu falei. Eu falei que ano que vem eu vou trabalhar com o Luiz Fabiano. Mas nem o Luxemburgo sabe se vai estar no Flamengo. Não, mas a minha intenção é eu vir pro São Paulo. Você quer que eu... Você tava querendo furar o olho do Muricy. Eu vou vir, vai trabalhar você e eu. Ah, era essa a condição? Eu liguei pra ele e falei, vamos trabalhar junto, entendeu? Você quer furar o olho do Muricy. Foi isso que eu falei. Eu falei que eu vou trabalhar com ele. Todo mundo pensou muito nisso, principalmente na quarta-feira passada. Nossa, eu acredito. Por que quando eu classifiquei, fiz vários jogos bom, você nunca me elogiou? Porque você é pra depois que pega no meu pé. Igual o Mano, que é outro. Você não vai, igual o Domênio, que é outro. Que... Luxa. Se eu tivesse treinador, jamais seu time perderia de 2-0 pro time Beira, Atlético Mineiro. Ô, Luxa, jamais, você tem que respeitar você meu não... trabalho. Não... Vou falar. De você tira agora. Isso da sua cabeça. Do que? De dirigir o São Paulo. O RG, deixa eu falar. Antes Moreira. E lá você pode ir. Antes Moreira não vai ficar no que vem de jeito nenhum. Acredito que não. E aí? Tem jeito? Então... Agora São Paulo Inter, quarta-feira, o único jogo do brasileiro, né? Porque é o meio de rodada. O único jogo de brasileiro, né? O Álvaro Pereira não vai jogar, porque ele foi pro Uruguai, né? Servir a seleção. Então tá bom. Continuando. Depois, daqui a pouco tem mais assuntos aí de São Paulo, etc e tal. Durante o programa a gente vai falando um pouco mais. Estádio 97, tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Venha hoje dirigir o seu. Também do Grupo Esser, um nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Scream for me, Corinthians! Ah, o Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Mano. Corinthians que, né, dá aquelas tremidas de vez em quando no Brasil, mas no clássico não tem jeito. Ainda mais com o Guerreiro em campo, o Guerreiro voltou ontem. E só não foi mais por causa que o Aranha lá tava, tava numa tarde de Homem-Aranha. Esse Guerreiro é iluminado. O Aranha salvou a lavoura ontem. Salvou a lavoura ontem. Que beleza, Aranha ontem, gente. O Corinthians que no Campeonato Brasileiro aí fez barba, cabelo e bigode, né? O Corinthians ganhou do Palmeiras, jogando lá na Arena, ganhou do São Paulo e ganhou do Santos. Três na Arena. O rei dos clássicos. O Corinthians conseguiu vencer os três aí jogando em casa. É, ganhou os três. Tem, mano, tá na liga, né? Tem mais algum clássico, não? É, o Corinthians ainda ele tem confrontos diretos aí contra Fluminense e Grêmio, né? Clássico, aqui em São Paulo. Não, na Arena São Paulo, só... Não. Clássico não tem mais, não. Fechou já foi. O ano aqui dessa em São Paulo, não. Clássico local, não, né? Mas o Corinthians ele pega o Grêmio, ainda que é o confronto direto e o jogo é lá. E esse você jogo... já tá esborrando de medo. Esse jogo, não. O Corinthians tem que tirar, porque tem uma volta, tem um jogo a menos, ou uma vitória a menos que os outros... estão disputando ali com o Corinthians, esse é o problema do Corinthians ali, mano. Tem uma vitória matou menos. Muito, o Fluminense precisa... deu uma colaborada, né? Sim. Não, mas o Bento, naturalmente, matematicamente falando, o Corinthians ele tem chances aí de classificar para Libertadores. Porém, entra aquele lance do porém, o Corinthians ele tem dois jogos agora que possivelmente eu acho que o Corinthians vai tropeçar. Bahia e Goiás, velho. Bahia e Goiás. Mano. O Corinthians ele ganha de São Paulo, Palmeiras, Santos, joga bem. Ontem contra o Bahia. Santos. Vai tropeçar contra Bahia, o Bahia jogando lá. Vai tropeçar. Isso é lei, RG. É lei. Já empatou aqui, né, mano? Empatou aqui. Empatou jogando aqui em casa. Mas tem a semana vazia. Sem contar, agora, só joga no domingo, sem contar que tinha espancado, tá certo? Pela Copa do Brasil uma semana depois. Foi jogar pelo Campeonato Brasileiro. Esse cara foi o mais louco. E foi um jogo pífio, ridículo, tosco. Então o Corinthians, Domênico, ele joga contra adversários aí, que teoricamente você fala, vai pegar o Inter em Porto Alegre, pedreira, o Corinthians vai lá e ganha. Ainda mais depois de ter sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, da forma como foi. É, aí tinha todos os elementos pra ir lá e fazer tipo um papelão. De ir lá e ser vergonhoso o jogo, ser ridículo. Aí o Corinthians vai lá e consegue vencer. Até aí pega, Inter, por exemplo, hein? Uma porcaria, pega um Curitiba, por exemplo, jogando em casa, empata. Tá certo? Perdendo 2-0. E vai estar sem Guerreiro, né, mano? Vai estar sem o Guerreiro. Então é complicado, Motinha, porque o Corinthians é aquele time que contra os times menores, o Corinthians ele se complica. Vai pegar o Bahia agora jogando lá em Salvador. O Bahia hoje, que tá aí na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, teoricamente você fala, bom, é o bônus round. É como se fosse o carro no Street Fighter. Você vai lá e vai chutar, vai quebrar e vai ganhar ponto. Não, não é assim, velho. O Corinthians, infelizmente, ele acaba tropeçando. Mas ontem, eu acho que merece destaque. Primeiro, a postura do Corinthians. O Corinthians foi um time que fez 1-0 e continuou incomodando o Santos. Inclusive no segundo tempo ali, criando boas chances ali, indo pra cima, tentando ampliar o placar. É isso que se espera de um time que tem o potencial do Corinthians. Você vai falar, ah, mas o elenco do Corinthians tem algumas limitações? Tem. Como qualquer clube brasileiro também tem. Então eu acho que o time do Corinthians ontem aí foi louvável a postura, principalmente no segundo tempo. Quando o Corinthians ali jogando ali junto com Renato Augusto e Guerreiro, os dois foram monstros, cara. Na minha opinião, os dois melhores em campo ontem, Renato Augusto e Guerreiro. Então o treinador te escutou, né? Você deu as orientações, sim, sim. E ele fez, cumpriu. Mano, o que você falei com o Mano Menezes aí, ele acabou indo na minha ideia aí. Eu não gosto de jogar os louros pra cima, não. Não gosto de querer. Louros José. Eu não gosto de me perfazer, não. Mas tá na cara que ali tinha dedo meu, viu, RG? Ali tinha um dedo meu, velho. Você sentiu vitorioso do clássico? Não, o juiz lógico, apitou. E não ganha 500 pau por mês, hein, velho? 700 pau. Pra quem gosta de números, no site da ESPN tem um levantamento. Somando, por exemplo, quem tá brigando pela classificação na Libertadores, né? E mostrando, por exemplo, olha... Caramba, sumiu a porra do site agora. Você tá acreditando, tá vendo aí? Bom, daqui a pouco eu trago os números na íntegra. Mas só pra fechar aqui então, Sombra, o Corinthians ele tem, o torcedor do Corinthians aí tá fazendo as contas, aí tá no carro agora falando, pô, será que dá, será que não dá? O Corinthians ele tem os dois próximos jogos aí contra Bahia e Goiás fora. Depois ele enfrenta o Grêmio jogando aqui, tá certo, em São Paulo, na Arena Corinthians. Aí depois ele pega o Fluminense no Rio e depois fecha contra o Criciúma aqui. Ou seja, se o Corinthians estiver precisando de pontos na última rodada contra o Criciúma, esquece. Aí é ferro, velho. O Criciúma já vai estar rebaixado. Vai dar e o Corinthians vai conseguir perder. Não, aí os caras vão pra cima, mano. Eu retomei aqui a matéria. Então pegaram todos os clubes que ainda brigam. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Atlético, Corinthians, Inter e Fluminense. Sim. Pegaram aí todos os adversários de cada um desses times. Quantos pontos tem somados os adversários de cada time? Então, por exemplo, só pra você ter uma ideia, talvez, do nível de dificuldade. Em tese, é um parâmetro. Por exemplo, o São Paulo. São Paulo, ele vai enfrentar Inter, Palmeiras, Santos, Figueirense e Sport. A pontuação desses adversários hoje, somados, dá 221 pontos. Beleza. Aí você pega o Grêmio. O Grêmio vai pegar Criciúma, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Flamengo. A pontuação desses somados dá 229. Um pouquinho mais difícil. O Galo vai pegar Figueirense, Flamengo, Inter, Curitiba e Botafogo. Acho que é menor. Isso aí é menor, hein? 209. Galo, maravilhoso. É o total de pontos dos adversários. Mais fácil, por enquanto, mais fácil. O Mineiro morde o Minas Gerais. O Corinthians pega Bahia, Goiás, Grêmio, Fluminense e Criciúma. Total de pontos, 216. Um pouquinho mais difícil. O Inter pega São Paulo, Goiás, Galo, Palmeiras e Figueirense. Total de pontos, 241. Caraca! 241. Caraca, velho. Por enquanto é o que pega o maior nível. Pedreira. E se você for ver, nenhum dos clubes na zona de rebaixamento. Nenhum. Uhum. Nenhum. Sem contar, por exemplo, o Corinthians, né? Pega o Bahia, que tá na zona. O Corinthians pega o Criciúma, que tá na zona. Então esse é o problema. Não, em tese. Esse é o grande problema, é, mano. E o Fluminense? Eu trocaria a minha tabela com a do Atlético Mineiro agora. Eita! Não, agora. Mano. E o Fluminense pega Botafogo, Chapecoense, Sport, Corinthians e Cruzeiro. Total de 234 pontos. Fluminense e Corinthians é lá, né? Então, olha, Cruzeiro. Lá. É, no Rio. O Cruzeiro eu não vou nem colocar nisso aqui, que ele já tá classificado. Cruzeiro já era, já tá. Né? Mas a tabela do Cruzeiro é difícil. Agora, Santos, a do Galo, imagina. Pela ordem, é Galo, a mais fácil, Corinthians, São Paulo, e aí depois vem Fluminense, Grêmio, Fluminense e Internacional. Se você levar em conta a raquetada que o Inter tomou aí do Grêmio, pode ser que a do Inter realmente se transforme na pior. Que chocolate, hein? Porque tomar de 4 do rival. Não, tá, mas ó, na boa, Sombra, na boa, na boa. Pro Brasil não passar vergonha na Libertadores ano que vem, tem que estar os dois de Minas e os dois de São Paulo. Tem que estar os 4 aí. Tá certo? Tem que estar os dois de Minas e os dois times de São Paulo. Você sabe que as eleições do presidente do Inter é hoje. O Inter as tá eleições? Eleições são hoje. Primeiro turno. Porque lá são dois turnos de eleições. Mas é o seguinte, o time tá destruído. Ninguém quer mais o Abel, o Alessandro arrumando confusão. Ah, mas depois 4x1. 4x1, ele vai vir pro Morumbi. Se o São Paulo jogar o que joga em casa, deve ganhar o jogo. 4x1, é um cara feio, pô. É isso aí. Então, Sombrar, hoje, o Brasil ele tem 5 vagas aí garantidas na Libertadores, correto? O Brasil tem 5 vagas garantidas. Hoje, foi pra hoje, se acontecer, por exemplo, o São Paulo não vencer a Sul-Americana, o Corinthians estaria classificado aqui pra Libertadores. Até, mas vencer a Sul-Americana vai pra repescagem, né? Vai pra, isso, vai pra pré. Isso. Vencer a Sul-Americana é legal apenas a título de vencer a Sul-Americana, no caso do São Paulo, porque São Paulo deve classificar entre os 4 primeiros do brasileiro. Sim. Então hoje, teoricamente, o Corinthians estaria aí, mesmo não aparecendo na tabela, o Corinthians estaria classificado aí para pré-Libertadores. Daí vem a importância do resultado do Atlético Mineiro no sábado, porque ele não pode contar... Tem que ser empate. Não, o Atlético Mineiro não podia contar para vencer o Cruzeiro. Tem que ser um empate com vários jogadores se matando de cansaço, se matando de cansaço, não é não? Estádio 97, continuando com as manchetes. Oh, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora nós vamos falar da BV Financeira. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. O placar do Estádio 97 informa: Corinthians 1, Guerreiro voltou, meteu o gol lá na arena. Figurante da baixada no brasileiro, 0. Falar o que do Santos, hein, RG? Fiquei pensando aqui, pensando. Continue pensando. Né? Você foi bem, seu Ben. Figurante. Não pode ter um treinador igual o Enders. Não é Enders, ele é treinador pro Santos, fala a verdade. Fala, seu Ben. Tá louco pra ficar, mas tá com um cara que não fica, né? É, começa a ficar complicado, né? Começa a ficar difícil. O Santos contra o Corinthians, nenhuma surpresa a derrota do Santos. É, absolutamente nenhuma. É, É um time que teve, em 90 minutos, teve condições de dar um chute no gol e ainda um chute por um jogador que você espera que esteja focado. Que este... Mas infelizmente o Gabigol ele tem esses relances, né? Ele se desliga, ele fica... apagão. Como todo time totalmente desmotivado e nada a contestar, nada a não ser... enaltecer aí a dignidade com que o Aranha veste a camisa do Santos, dá gosto, né? É um cara que se empenha, é um cara que realmente briga e é um cara que vale a pena você estar sempre elogiando. Eu digo o Aranha e outra coisa que eu queria comentar é tá muito fácil ficar batendo no Bruno Vini, hein? Agora vamos lembrar o seguinte, errou. De novo, né? Não, mas com um detalhe, viu, mano? Ele errou. Só que a bola, ele perdeu, o drible que ele tomou, o cara não cruzou a bola pegando nenhum atacante de frente, não, hein? O cara cruzou a bola passando por 4 defensores do Santos, 4, e foi encontrar o último homem, que era o Guerreiro, lá na mesma linha, lá embaixo. O Guerreiro só deu o tapa, só isso. Mas se um cara do Santos põe o pé naquela bola, não corre o risco de fazer um gol contra, Rigi? Eles estavam vindo em velocidade na direção do gol também. Depende, né? se você tá concentrado, se você tá focado, mano, é uma chance. Você poderia até ter a condição de fazer o gol contra, mas tenta. Pelo menos você tentou chutar pro alto, pelo menos você tentou chutar pro lado, pra linha de fundo, pelo menos você tentou sentar. Tem que tentar, né? Você tentou sentar na bola, agora deixar passar. A bola não pode passar na frente de 4 defensores e encontrar o cara do Corinthians sozinho lá, esperando. Foi uma bola lenta, né, Rigi? Esperando pra dar um tapa. Não foi uma bola tão rápida, então, um movimento tão forte. Tudo bem, eu acho que às vezes eu vejo futebol diferente, porque, nossa, foi tanta porrada em cima do moleque. Errou, lógico que errou. Errou em perder a bola, errou em tomar o drible. Mas pera, não foi esse só o motivo da... o motivo que tomou o gol, não, cara. Não é por aí, não. Pelo menos eu penso assim. Mas não tem. E o Santos, não adianta, gente, perder tempo e discutir Santos hoje. Santos tem que discutir agora é futuro. O presente do Santos é esse. Não vai ser rebaixado no brasileiro, não vai chegar a porra de lugar nenhum no brasileiro. Então, o que tem que se discutir com o Santos é o futuro. São as eleições, é quem é que vai assumir essa onde vai bronca. Vir o dinheiro. Né? O que está se pretendendo fazer. E é isso que adianta. E para isso, então eu estou. Vamos ver aí se eu acerto até sexta-feira em trazer uma pessoa, um profissional que trabalha lá dentro dioturnamente, que conhece os bastidores, né, tudo de Santos, que é o Ademir Quintino. Trazê-lo aqui para fazer o estádio com a gente e falar um pouco mais sobre essa complicada administração do Santos Futebol Clube. E o Ademir Quintino é o seguinte, podem saber do Santos igual, mas mais com o Ademir ninguém sabe. Vive lá dentro. Muito né? Flamenguista, né? Não é irmão do... Não, Ademir Quintino é do Galinho de Quintino. Quintino é santista assim? Até gente não, boa nisso. Esse é o peixinho de Quintino? Baita repórter. Esse é santista mesmo. Então tá bom. Mas nesse jogo aí, desculpa aí te interromper, Sombra, mas nesse jogo, eu acho que o Anderson Moreira aí, só errou no seguinte fato, de ter colocado a molecada pra jogar. Eu acho que tinha que entrar, ó, Robinho, tá machucado, joga um tempo, não tem problema não, joga um tempo só. Ó, o outro lá, ó, Thiago Ribeiro, tá no DM, levanta e anda em campo. Tem que pôr pra jogar, sabe por quê? É um pastor de igreja agora. O Santos, ele foi, Domênico, o Santos, ele foi eliminado de maneira vergonhosa quando tava ganhando de 3-1 do Cruzeiro, fez o mais difícil, cedeu o empate, tá certo? Porque foi brincar lá, o Bruno Vini errou no segundo gol lá, entregou a rapadura lá, o Santos saiu. Põe lá pra jogar todos esses cobrão aí, ó. Leandro Damião, Thiago Ribeiro, Robinho. Põe tudo em campo. Fala, tá machucado, não aguenta o jogo inteiro. Entra pra ser xingado no primeiro tempo, depois sai. Mas se adiantar o quê? Serve de castigo, RG. Serve de castigo. Se adiantar o quê, velho? Mas, pessoal, menino, não é que adiantar. Não, mãe, não quer adiantar isso aí. Você não pode... Foi errado, velho? Não, não tá não. Assim, tá certinho, assim. Mano. Certinho. Você não pode deixar um time com moleque jogar... contra o Corinthians, acho, segurar a onda agora. Os caras estão machucados, você vai falar o quê? Não, machucado é o cacete que tá machucado. Vai pro inferno machucado. Assumir o B.O., né? Pra ser ali, Portuga, pra ser ali machucado. Mas o departamento médico... departamento médico. Com relação... Vocês estão de brincadeira, vocês não conhecem futebol, pô. Com relação... Esses caras falam que tá doendo tudo lá pra não jogar contra o Corinthians. Domênico. Se medrando aí, desculpa. Domênico. Departamento médico tem um laudo. Domênico, só... Domênico, cacete, mano. Fala a verdade, os caras tiveram medo de entrar lá, pô. Domênico, só... Ganhando 600 pau, 500 pau, o seu Damião. campeão, tem que jogar. O Robinho, mesmo tendo machucado, vem agora, tem que jogar sim. O Mano tem razão. Domênico, quando o Mano fala essas coisas, ele fala de brincadeira. Ô, Mano, ele pode estar brincando, eu falo sério. Tem que jogar mesmo. Ganha muito pra fazer isso aí, tem que fazer. Eu garanto que qualquer um que tá aqui fora, se ganhasse o que os caras ganham, ia se matar. Desculpa, preso, velho. Ganhando o que esses caras ganham, tem que fazer o diabo, aí, velho. Aí o diabo. Tá mancando em campo. Mas sabe por que, Sombra? Sabe por que? Você tem que entrar. Não, tem que entrar até plantando bananeira, viu? Pra ganhar aquele troço que os caras ganham. O Robinho sai contra o Cruzeiro. Vocês estão de brincadeira, velho. Vai passar o. Você tá louco, Robinho, passar. O Robinho saiu teoricamente contra o Cruzeiro. O cara tava machucado. Mas hoje, RG número 2. Ó, o Luizão do Canal 3 liga lá e fala: Robinho, beleza, parça? Ô, beleza, então, parça. É, aí tamo vai junto. Sair lá. Aí já manda lá, é Toys. Falou, hoje tem futebol aí no Canal 3. Vamos jogar? Aí falou, opa, é Toys, deixa, parceiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu discordo completamente, mas totalmente do que o Mano tá falando. Totalmente. De mim, discordo. E do Domênio. Não, por extensão. Deixa eu... Essa molecada do Santos, Domênico, não tem nada a ver. Os caras não estão sofrendo pressão nenhuma. Essa molecada do Santos, Domênico, o ano passado... Não, mas não falei que estava com pressão. Não, é que você disse que os Cobras tinham jogado. É que você está concordando com o Mano, que o Mano disse que não é para colocar a molecada, era para colocar os Cobras. Você pode até pôr, mas então, nesse assim, momento que foi aquela desclassificada, tinha que meter os caras que ganham dinheiro, então, velho. Então entenda. Segura a onda não aí. Não pode filho. Colocar cara que ganha dinheiro e cara que está machucado, Domênico. Não tem sentido botar jogador agora. Fiquei imaginando agora o pessoal do Cirque du Soleil, tem os seus principais artistas, malabaristas, etc e tal. Sabe aquele cara que gama grana? Ele fica pendurado lá em cima, você fala, esse filho da mãe, como que ele fica pendurado, carrega 10 negros na cabeça dele? O cara tá com um problema muscular e não consegue ficar em pé. Não, você ganha muito. É diferente também. Vai. Domingo tem certa razão, vai. Vocês estão passando pano. Era só minuto. Os caras do Cirque du Soleil, mas não ganha nem 50 mil cada um. Vocês estão loucos. O quê? Você tá louco. Vocês estão loucos que ganha 50 pau cada um. Você tá louco. Desculpa. Jogador do quanto que tá. Só um minuto. Como diz o Mano, só um minuto. Quanto ganha o Robinho? Muito. Muito quanto? Não sei, né? Fala. Um K e meio. Fala, não tem informação. Quanto, no mínimo, quanto? Quanto? É mais que 500 pau? Mais. Seu Damião ganha quanto? Mais que 500 ou menos? Vou ficar nos 500, vai. Que é meio milhão, hein? Meio milhão. Vocês estão de brincadeira de passar a mão na cabeça de jogador. É verdade. Vocês estão loucos, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, se eu tiver sem a perna, eu com 500 pau, eu jogo. Vocês estão loucos, pô. Vai fazer um papel rindo. E você tá rindo lá, no fundo. Fica passando a mão na cabeça do jogador, rapaz. Sem a perna, que papel ridículo. A pessoa sem a perna. Mas não importa. Não importa, velho. Eu tenho que jogar com 500 pau por mês. O brasileiro hoje vive com salário mínimo. Vocês estão loucos. Ele se mata, mas que jogador. Vocês estão loucos, parabéns, viu, Domênico Brasso. Para com esse papo aí, pô. Tem um cara do Santos aí que merece os parabéns, RG. Edu Dracena. O Edu Dracena hoje, se ele apostar aí uns 100 metros rasos com o Wagner Montes, ele perde. O Edu Dracena perde. E tava em campo ontem pra ser xingado. Tava em campo. E poderia ter jogado... Machucado. Então, mas é que tá. Poderia ter jogado o B.O. nas costas do Bruno Vini lá, que foi querer sair brincando podia, lá e pegar podia, o bolo. Podia chegar. Falou, não, gente, aqui quando todo mundo ganha junto. Quando perde, todo mundo perde junto. Eu queria ver se fosse um jogador do Corinthians que fosse dar um drible na saída de bola, perdesse a bola e tomasse gol. Ele ia matar o cara. RG, amanhã o Domênico vai precisar fazer uma cirurgia. E aí? Calo vocal. Ele pagou. Tudo bem, mas eu ganho quanto aqui na rádio? Ganho 500 pau? É. Se eu ganho 500 pau, eu mudo aqui fazer, filho. Você muda também? Mudo e falo. É incrível isso. Mas mudo, mas vai falar. 500 mil reais se eu ganhar? Você não entendeu o que eu vou dizer. Ah, então vai. Aí você vai lá e fala assim: ô, senhor cirurgião, tá aqui, ó. Uma cirurgia importante. Tá aqui, senhor cirurgião. Você é o melhor nisso, ó. 200 conto pra você fazer a cirurgia. Tá aqui, 200 conto. Aí chega no dia da cirurgia, o médico chega e fala: seu Domênico, eu não vou poder fazer a cirurgia, eu não estou me sentindo bem para fazer a cirurgia. Aí você vai falar assim: não, eu te paguei 200, vai lá. Vai fazer a cirurgia. São exemplos diferentes. Você tá o Domênico tá falando que ele acha que foi uma gambiarra, os caras jogaram. Ah, não, mas aí é diferente. Domênico acha que falou que os caras, tipo, fugiram. Não, é isso. Não, peraí. Não, mas é diferente. Não é o quanto você ganha, é o quanto você tá apto a desenvolver. Não, mas aqui o que tá em tese aqui é outra coisa. Vocês estão tirando o foco. Basta olhar a internet, não. Ó, o Léo Castilho aqui, ó, mano, falou certinho. Essa cambada de jogadores são muito mal acostumados. É cheio de fazer migué. O outro aqui, ó, concordo com o Mano e com o Domênico. Os caras ganham pra cacete, ficam arregando mas, pra cá. Mas esse discurso nossa, é fácil. O Fábio Alexandre também, que é santista, Domênico Dado. Então eu concordo plenamente com o que você e o Domênico disseram sobre o Santos. Todo mundo concorda com nós. Todo mundo. Todo mundo vai concordar com nós. Se eu quisesse aqui fazer concurso e ganhar ponto com ouvinte, eu falava essas coisas também. Não tô fazendo média, então vou mandar um bônus. Ó, doa quem doer, eu sou Jesus dos seres. É fácil. Os milhões de pessoas, milhares de pessoas que essa hora pegam ônibus também vão, né? Lógico. Ah, que eu pego ônibus 6 da manhã. E as pessoas populares estão vibrando. Estão vibrando. Vamos mandar o médico do Santos embora, tá? O cara tem edema, tem exame, não precisa. O mano falou: pode jogar? Pode jogar. Pop aqui na mesa, pop aqui na mesa, popular só eu e você, viu, Domingo? Isso é verdade. Serginho São Caetano. Se ele fosse rico, não tem problema. Morreu, não tem problema. Ganha pra isso? Mas não é isso. A questão é de. A gente pode morrer no ar também. É, a questão também aí, eu acho que é ter vontade, velho. Sabe, o médico apresentou um edema do Portuga, na Portuga, coxa do Robinho. Portuga. Não tô falando só um minuto, não estou falando só do Robinho. Não estou falando só do Robinho. Tem menos jogadores lá no Santos, a mais que Robinho, pô. Estão loucos, passar mão na cabeça de jogadores. O Robinho era dúvida pra jogar. Domênico. Só um minuto. Se o Robinho era dúvida pra jogar. Domênico. Aí não tá 100% machucado, ou tá? Domênico, o Thiago Ribeiro tava voltando de contusão. Botaram ele contra o Inter. O cara estourou de novo. Como é que ia botar o cara RG contra o Corinthians? Então tá põe bom. De novo, põe o na marca. Robinho, a fez, aonde? O não, Robinho fez a porra lá do raio-x. Não lá, vai entrar na maca. O cara entrando com o time na maca. Tá bom. Então, o risco poderia acontecer, de quebrar o Robinho, de quebrar o outro, porque tá mais ou menos bem ou não. Só que eu prefiro ter o Robinho do que ter um menino lá estreando contra o Corinthians. Mas pra quê? Pro Santista. Pra quê, Domênico? Presta atenção, eu vou te explicar. É. Pro Santista, ele pode perder pra qualquer time. Corinthians não pode. Não tem. Não vem com esse papinho. O Palmeiras é assim. O Santos é assim. Você pode perder, mas pro Corinthians não. Oh. Pergunta pro Santista, não é pra mim. Pergunta pro Santista. Você não sabe perguntar, eu sou Santista. Eu tô perguntando pra você. Mas você gosta de perder pro Corinthians? Lógico que não. Você ficou feliz ou não? Lógico que não. Mas é legal. Lógico que não, mas. Mas então, eu não quero perder. Eu não quero perder jogadores importantes. Mas já foi 4, 5 rodadas. O campeonato já foi, RG, desculpa. Não. Se vocês ganham do Corinthians, RG, o campeonato já foi do mesmo jeito. Só que vocês ganharam do Corinthians, bicho. É diferente. Vai ganhar com os caras machucados. É diferente. Você não vai entrar, mas é melhor do que o cara que vai entrar, pô. Você não vai ganhar com o cara machucado, Domênico. Tava machucado. Para de ser machucado. Eu vou dar um exemplo. Machucado, papinho furado. Eu vou dar um exemplo na parte prática, Sombra. Eu duvido que os jogos mortais. Para, mano. É verdade, RG, presta atenção. Meu Deus. Se liga só. Você assistiu Jogos Mortais, não assistiu? O cara muitas vezes ele enfia a mão cheia no caco de vidro, ele pula numa banheira cheia de seringa, o cara briga com um crocodilo. Eu sei que você fala. E o cara foge, Sombra. Quando o ser humano. O cara foge, Domênico. Quando o cara precisa, o ser humano busca forças dentro do seu interior. É verdade. Você assistiu o Jason? O cara numa dessa aí pegou. Sabe aquele negócio de prender perna de urso? O cara pisou na selva. Armadilha. Pegou aquele bagulho, aquela dentadura de morder perna de urso. O cara corre com aquilo lá fugindo do Jason. O ser humano, quando o cara foge, velho. Ele busca forças no seu interior. O que mais me deixa abismado é que você. É verdade. Você fala essas atrocidades. Ele crê no que mas eu sei que você. Meu Deus. Eu sei que você apenas fantasia o assunto. Não fantasia, tá falando sério. Ele tá acreditando. Eu tô falando sério. Lógico que eu tô falando sério. Ele tá levando a sério essas metas que você tá falando. Esse é o problema. É o problema. De urso na pinota. Então vou começar tudo de novo. Chega. Já deu. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Porém, antes, falando da HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Que medo, hein? Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa para comer? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano! Como aí? É, continuando com as manchetes do Estádio 97. Sim! O placar do Estádio 97 informa. Último jogo no Pacaembu. Palmeiras foi para cozinhar o Galo e acabou sendo cozinhado. Olha, Galo 1, 2, Palmeiras 0. Isso que foi pelo time reserva. Se é o time titular, já sabe. Enquanto a torcida do Galo gritava, ah, eu acredito, a do Palmeiras gritava, ah, eu não acredito. E podia ter sido o jogo de inauguração do estádio, hein? Já pensou? Quero agradecer aos deuses do futebol que não deixaram isso acontecer. Já pensou? Contra os reservas fica na história. Não, contra os reservas realmente foi incrível o que aconteceu lá, Domênico. Tomar gol do Dodô lá, seu xará lá no Tarek. Ele fez um golaço. Fez um golaço. Mas é o seguinte, as notícias de segunda-feira é o seguinte. Primeiro, o Palmeiras tá chegando perto de contratar o Henrique em definitivo. 2 milhões pra pagar aí pro Mirassol. Nossa, que gol que ele perdeu, hein? É. Nossa. E contra o Sport, 43 mil ingressos. Peraí, mas é 2 milhões. Mas se o Mirassol pedir 2 milhões e 5 mil? Aí, fecha o negócio? Não fecha, ele vai pro São Paulo. Aí é capaz de ir. É capaz de ir pro São Paulo. Não, reserva? Pô, perto do Osvaldo? Eu queria o Henrique. Porra, mas você é tonto, hein, meu? Né? Nossa, não tem nada a ver uma eu coisa sei, com a outra. Eu sei, mas coloca, né, o Henrique no lugar do Osvaldo. Meu Deus, hein, Mota? Mas pode colocar o Henrique no lugar do Osvaldo, tá bom? Desespero, né? Meu calma. Deus, hein? Ou é só pra tirar o cara do Palmeiras? Ah, isso também. Mas, ó, Domérico, é isso aí então. Não, sim, perdeu, manteve ali os 5 pontos ainda, hein? Diga-se de passagem. Mais sorte que juízo, hein? Mais sorte que juízo. Vamos por partes aí da coisa aí. Com relação ao jogo, o Palmeiras não foi 5% do que ele foi contra o Grêmio aqui, contra outras agremiações, contra o Cruzeiro lá, que se defendeu melhor, contra o Corinthians, contra essas agremiações, as últimas, os últimos 5 jogos, vai. Até mesmo contra o Santos. O Santos até ganhou 2-0 do Palmeiras. Foi 2-0, né, Gê? 3-1. Até mesmo naquele jogo, o Santos pegou 2 contra-ataques que matou e um outro gol que, no meu modo, estava impedido. Mas tudo bem, tomou uma piada do Santos. Mas mesmo assim, jogou com mais vontade. Ontem, me pareceu que viu a escalação do Atlético e falou, vamos ganhar esse jogo de qualquer... Não vai ganhar. O time é ruim, é fraco. Tem que ter aplicação. O treinador tem que pegar no pé de todos os jogadores do Palmeiras, porque, ó, se só continuar goleiro, assim, a coisa degringola de novo. Deu sorte na tabela, deu sorte, porque o único que ganhou aí, aliás, dois, né, times que ganharam, que estavam atrás do Palmeiras, Curitiba e Figueirense. E aqueles times que estavam na zona continuam lá, né? É o caso do Vitória. E o Figueirense parou o Chapecoense, né, também. Mas ali um matava o outro, né? Um matava o outro. O melhor resultado seria o empate, né, naquele jogo. Uhum. Mas a tabela continua a mesma e foi um jogo muito ruim do time do Palmeiras. Espero que não jogue mais tão ruim assim. É engraçado, né? Quando joga de domingo e de quarta, joga melhor do que quando de domingo a domingo. Aí deve falar que tá muito cansadinho, bibi. Mas de quando joga de quarta, domingo, joga melhor. Mas aí falta ritmo. Descansa muito. Eu vi, é incrível. Já vi algumas histórias do Palmeiras assim. É incrível, cara, esse cross aí, viu? Agora, alguém tem que pegar no pé. Se bem que lá tá a casa do Deus, né? Da casa da Maria Joana. Ninguém fala porra nenhuma, final de mandado. E vamos que vamos, né? Se não cair, tá tudo certo. Eu acho que não deve cair mesmo, porque a rodada ajudou pra caramba. Foi muito faltam bom, hein, 15 mesmo pontos a serem disputados. O time que cai, ele tem 34. Então eu faço a conta. O Sombra que fez uma vez uma conta aí, e é bom ser sempre levado em conta. O time que tem 34, se ele tiver um aproveitamento de 50% e poucos, não vou lembrar, 52%, 53%, 55%, ele chegaria a 7, 8 pontos a mais. 8 pontos a mais, que é um pouco mais de 50, porque se são 15. 8 pontos a mais, o 34 vai a 42. Nota de corte hoje é 42. Pode me cobrar depois. Nota de corte é 42. Vai ter time escapando. 42, 42, 43. Né? Mas não é possível que chegue nessa nota de corte, porque tem muitos times que se enfrentam numa rodada. Depois dessa rodada aqui, olhem a tabela aí. Tem time com time lá de baixo se enfrentando, vai, é um matando o outro, velho. Um matando o outro. Pode olhar aí que eu não tô com internet aqui, tá sem Wi-Fi rádio aqui. A rodada, depois dessa rodada contra o São Paulo, o Palmeiras pega o Sport, por exemplo, e tem alguns jogos aí, depois dessa rodada aí da próxima. Que os times se pegam, mano. É isso que ele tá dizendo. Depois dessa. Confrontos diretos aqui, pelo ó, rebaixamento. Pode olhar aí. Pode olhar aí que você vai. Pode. Pode ver. Tem alguns times Palmeiras, aí. A próxima Palmeiras... rodada, depois do Sport, o Palmeiras vai pegar o Curitiba. Então, isso aí é confronto. Né, tá falando dos outros Chapecoense times. Botafogo. É, então. É, confronto direto. É, ó, Figueirense Vitória. Confronto direto. Chapecoense Botafogo. Ó, um mata o outro. A sorte do Palmeiras. Curitiba e Palmeiras. O Palmeiras não vai cair mais, porque três já caíram e os outros são muito ruins. O Palmeiras vai escapar. Você acha que o Botafogo já foi? Já. Acho que o Palmeiras escapou. O Palmeiras vai escapar porque os outros são incompetentes. É verdade. Graças aos outros. São incompetentes. Não adianta o Paulo Nobre agora botar um sorrisinho na cara aí que não, tá. Não. Ele vai escapar. Não. E vou dizer uma coisa. E vou dizer uma coisa, na minha opinião, por que o sorrisinho? Ele deu um sorrisinho? Na minha opinião, três já caíram. E aí você tem a última vaga. Você tem a última vaga, que aí tá entre... Não, o Botafogo não caiu ainda não, hein? Ah, caiu. Sabe por quê, Benjamin? O Botafogo na próxima rodada, se ele vencer o Fluminense, que tá brigando pra entrar no G4... joga com quem? Mas é que tá, o Domênico, tem um confronto direto. Mesmo que o Botafogo vença o próximo jogo, eles não conseguem sair. Porque, é clássico, ó, né? Você vai ter ali, ó, um confronto ali de vitória com o Chapecoense. Ó, vitória com o Chapecoense, tá? Imagina o Botafogo com 36 pontos. O Vitória, se ganhar, ele chega a 37. O Chapecoense, se perder, o Vitória passa. Então, mas o Vitória passa. O Botafogo vencendo não consegue sair. Ele precisa torcer pro Vitória perder ou empatar e o Chapecoense perder. Aí ele sai. Não, mas é o jogo entre Vitória e Chapecoense. Eu acho que tá faltando uma vaga só também. Não tem jeito. O Botafogo não sai. Entendeu? O Botafogo, mesmo que ele vença o Fluminense, independente do que acontecer nesse jogo, ele não sai. Um mata o outro. Acho que tá faltando uma vaga pra definir isso aí. Lá já dão como favas contadas. Ah, mas ainda tem uma, sei lá. Aceita que dói menos, não né? Não dá, Dudu. Não será dá. Que não dá? Infelizmente não dá, porque os caras não mereciam cair. Tudo bem, mas antes eles do que eu antes eles então, do que mas nós. Mas aí tem a última vaga pra disputar e... Hã? É, a última vaga aí vai ficar disputar difícil. Com Curitiba, com esses times... Eu acho que cai Bahia, Vitória, Botafogo e o Criciúma. Esse olha... Mas dependendo do jeito que o STJD tá, Domênico Gato, não se espantem se o STJD na última rodada arrumar alguma irregularidade em algum ponto. Tirar o Botafogo, né? Não sei, mas aí de novo, é ruim. Ah, velho, eu já desconfio de tudo também. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo é possível, então, viu? A nota de corte, eu acho que é 42-43 hoje. Viu, Domênico? Você pega aqui, ó, o Criciúma, velho, ó, dos últimos 5 ele perdeu a 5, cara. Tá feia a coisa pros caras aí. Meu Deus. Até agora. Agora, o Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o São Paulo no Morumbi, acho que é domingo? É domingo agora. É 7:30. É. Muito difícil. E eu não sei não, hein? Sem Valdívia, tá? Valdívia sem o Valdívia, mas ele não prometeu sei, não. Que volta, Domênico. Ele joga bem, 18 ele pelo pode time. Prometer que volta. Não, mas ele disse que volta, joga contra o Sport. É, mas o Palmeiras precisava desse jogo aí. Mas o Valdívia foi mal também na saída do campo lá, que ele falou que o Palmeiras tem um elenco limitado. Não, mas ele, tipo, jogou mó B.O. pra cima dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é um time que hoje tem um monte de moleque, tá certo? Eu acho que o Valdívia, por mais que ele sofra aí a pressão, que ele é o capitão do time, é a referência do time, é o cara que vai ser cobrado pela torcida. Só que o negócio é o seguinte, Domênico, ele não pode, né, mas é que tá, não pode fazer o que ele fez, velho. Existem formas e formas de você falar alguma coisa. Por exemplo, eu vou citar até um outro, posso fazer uma analogia? O que disse Mandela? Você é o rei das analogias. Por exemplo, Domênico Gato, uma coisa é você lá no almoço de domingo, tua família, churrascão, lá, o bicho pegando. Você fala pra tua mulher, pô, bem, você tá gorda. Pronto, azedou o bagulho. Outra coisa é você ali em love, Domênico Gato, certo? Ali no colchão, deitado, encoxando assim, fala, pô, bem... Podia dar uma emagrecidinha. Existem, ó. Você falou mesmo. Vai tomar. Vai ficar sem a love. Vai ficar sem love. Vai ficar sem love. Não broxou tudo. Não, fala lá, existem formas. Você falou a mesma coisa. Não existe forma de falar que a moça tá gorda. Não tem. Não, existe sim. Não existe. Não existe. Você falou a mesma coisa de maneiras diferentes. Tá certo? Dentro ali de quatro paredes, a mulher vai acatar até como se fosse também. Aí nesse caso, não. Não, é uma crítica construtiva. Não é que vai acatar isso. O jeito de falar assim, amor, nós precisamos fazer uma dieta. Você se inclui na pegada? E então, acaba sendo elegante. Aí, vai, ainda passa. Ainda vai. E olha lá. Eu discordo do mano. Nossa, não dá, não tem nada a ver. Não ia rolar amor dessa nenhum. Dessa vez eu vou defender o Valdívia. Ah, pra variar. Se discordar de mim, defender o Valdívia. Ah, mas essa tua comparação tem nexo. Como não? Você nunca falou pra sua mulher. Pô, o Valdívia, tem que fazer uma dietinha. O Valdívia. Eu não preciso. O Valdívia, ele paga o pato sempre, né? Sempre é o Valdívia. Não, quem paga o pato é o Corinthians. Não, não que ele, não obrigado, que ele, mano. Não, mas não que na maioria das vezes ele não esteja errado, não é isso. Acho que muitas vezes ele tá errado. Então no Palmeiras tudo sobra pro Valdívia. Tudo, tudo é o Valdívia. É o Valdívia cara que ganha mais. Então, é normal. Não, não tô falando como crítica. É normal. O Valdívia tá sem jogar um mês. O Palmeiras perde todas as partidas. A culpa é do Valdívia que não joga, né? Então é o seguinte, o cara viu o sábado também lá, o domingo. Sábado. Foi sábado. Time morto, com sono. Pra baixo, aí, velho, também, pelo amor de aí, Deus. Também, aí tem hora que dá pra entender o Valdívia também. Ele olha pra um lado, ele toca a bola. É difícil, viu? É, não é mole não. Ele olha lá pra frente, ele toca a bola lá. É, não é fácil não. A minha analogia então não tá certa. Aí ele olha pra esquerda, olha pra direita, até quando ele olha pro alto. Não tem muita coisa. Mas pô, ele pode ou não? Ah, mas aí eu acho que ele tem que chegar e dar um recado pra diretora. Acho tudo que bem. Pode sim. Vocês querem que tudo pode. Seja na minha conta? Mas vai, sim. Vai na sala do Palmeiras. Não precisa montar. Ah, não, mas é engraçado. Joga na mídia. Quando o Marcos falava, ah, o Marcos mas é ele o fala no vestiário, porque o Marcos falava na empresa e dentro do vestiário. Então, pronto. Eu acho trairagem o cara falar na empresa. Não fala. Mas você sabe se ele falou então, ou não? Então, é isso que eu tô falando. Então, não podemos falar. Se ele fala no vestiário, ele tem direito de falar. Agora, uma coisa que tem que dizer também. O único jogador que tem status de titular do Atlético era o Vitor e o outro era o Leandro Donizete. O Leandro Donizete tá voltando de confusão. O Leandro Donizete marcou o Valdir porque mandou. Jogou pra caramba. E pra, pros que estão me criticando, viu, RG, com relação à minha tática aqui de poder chegar e falar, viu, Domenico? Ali, em love, tá certo? Eu prefiro ser sincero do que ser igual aqueles maridos aí que, na hora de fazer compra no mercado, compram um monte daqueles iogurte de fazer cocô e fala pra mulher, pô, então toma aí o negócio. Que iogurte do quê? Que acha que a mulher tá, às vezes, muito barrigudinha. Tipo, dá aquela indiretinha, fala, pô, você tá com intestino preso. Você tá top. Me ajuda aí, só uma observação com relação a esse lance do Valdívia, Domênico. Né? Da maneira como eu vejo é a seguinte. Por quê? Sou sincero. Nenhum jogador do time do Palmeiras joga a culpa no Valdívia. Tudo é pra cima do Valdívia através da mídia, através da imprensa. Então eu penso o seguinte: o Valdívia ele não pode ir pra campo quando perde, falar um negócio desse. Quando ganha, tá tudo bem. É aquele lance. Ganhou aí 3-4 partidas o Palmeiras. Nossa, tudo maravilhoso, molecada dedicada, todo mundo bem. O Valdívia no time é outra coisa. Quer dizer, ele não saiu quando estava ganhando para falar que o time precisa melhorar, que precisa de reforço. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O Valdívia tem que ter discernimento e chegar dentro do vestiário. Ele nunca foi cobrado por jogador do Palmeiras, com relação a estar ruim, a estar mal, a estar não sei o quê. Pelo menos que eu tenha visto. Publicamente, não. Agora, acho que é o seguinte... São opiniões. Eu acho que... Dentro, eu acho. Pode falar fora. Agora, só falar fora e não falar dentro, fica ruim pra ele. Olha, se ele pega os caras e fala, ó, gente, nós somos limitados, tem que correr, tem que marcar. E falar isso na imprensa é mancada. Agora, se fala nos dois... Cada um tem um jeito de ver, né? É legal isso no futebol. Eu acho que tá tudo certo, tá certo, Valdir, tem o aval. Joga pra caramba, os moleque depende dele, tem que baixar a cabeça e ficar quietinho. Quando jogar igual, aí pode bater de frente. Enquanto isso, fica quietinho na miúda. É assim que funciona o futebol, meu amigo. O cara que joga mais, ele tem que pegar a tarja, meter no braço e falar. Ponto, acabou. Não tem esse papinho. Futebol, vocês estão muito melindrados. Ah, porque não pode. E futebol é muita melindragem, velho. Parece coisa pra mulher, velho. Porra, tem nada disso aí, não. O cara tem que chegar e falar mesmo. Expor pro porra do presidente contratar o ano que vem fazer um time decente pro torcedor. Porque, ó, lá o estado tava completamente lotado de torcedores. O torcedor faz a parte dele e o time não faz, porra. Alguém tem que falar. Ele falou, ponto. E eu falo aqui também e acabou, ponto. Estádio 97 tem o oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico, taxa zero, tem um esperando por você na rede Peugeot. Eu ouvi o Outback, eu ouvi falar do Outback. Ouviu. Sim. Ouvi? Com certeza, viu? Eu ouvi o sombra agora. É Outback, uma maravilha. Sabe aquele amigo mala que tá sempre cutucando você nas redes sociais quando seu time perde? Ele enche o saco, é mais gente boa. Então foi o seguinte, convida ele e outros amigos para uma mesa redonda, um happy hour maravilhoso no Outback hoje. É pra você comentar a rodada, rapaz. Aí você aproveita, se reúne todo mundo, aí você discute se o time ganhou, perdeu, empatou, se aquele gol impedimento poderia ser validado ou não. Oh, mas aí, você, não é só isso. Ainda tem mais um motivo muito importante. É, de segunda a sexta, das 18 às 20... 50% de descontos em qualquer bebida alcoólica do cardápio. Vou repetir pra você, hein? Segunda a sexta, das 18 às 20, 50% na faixa. Você bebe qualquer bebida alcoólica do cardápio com 50% off. Mas ó, cuidado, hein? Vai com calma, mas não deixe de explorar o seu momento Outback. É isso aí, olha, tem torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo e Palmeiras. Mando de jogo do São Paulo, jogo no Morumbi. Então, São Paulinos que ligarem e disserem quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganham vaga nessa tremenda mordomia. Tem que estar aqui na Energia 97, no domingo, é no domingo o jogo, no domingo, às 18 horas do domingo. Entendi essa. Ontem Corinthians e Santos, 7:30 da noite. Isso. São Paulo e Palmeiras, 7:30 da noite do domingo. Não tô entendendo, Zé Rui. Mas tudo bem. Teremos torcida Peugeot pra dar uma mordomia legal pra vocês aí. Sim. Ô, mano, vamos falar agora com os nossos novos patrocinadores. O pessoal da Ticket tá aqui com a gente, né? Opa! Seja bem-vindo, então, William Oliveira. Muito boa noite, boa tarde, boa noite pra você, William. Beleza? Oh, tudo bem, obrigado pessoal, um pouco nervoso, é um prazer estar aqui hoje, a mesa completa, né? Tive essa satisfação, essa sorte, começar aqui hoje com a Ticket, é um prazer e a mesa completa, pô, ficar melhor ainda, muito bom estar aqui. Legal, valeu, obrigado, bacana demais, boa. Show boa, de Belinho. Bola. Tô vendo aqui que vocês estão estreando aqui com a gente, tá falando aí com o tema de Natal, não é isso? É isso aí, isso aí. Qual que é o mote da campanha? É o nosso produto sazonal, é o Ticket Alimentação de Natal, o site pra galera, ticket.tanatal.com.br. Repita. tanatal.com.br. Tá. Então é o nosso produto especial para essa época, para a família que quer fazer a ceia de Natal, aquela ceia bacana. E esse produto ele é bem diferente, a Ticket inovando mais uma vez, trazendo uma novidade legal, que é a oportunidade para os empresários comprarem, né, esse presente de final de ano para os funcionários e pagarem no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. Então, final do ano, 13º, aquela coisa, compra o presente final do ano, os funcionários fazem aquela ceia bacana, termina de pagar só no ano que vem com cartão de crédito. Pô, que legal, beleza. Muito bacana. E então vocês terão aí mais durante o programa, mais informações a respeito dessa campanha da Ticket. Show de bola. Que time você torce? Tricolor. Quer conversar com o ex-presidente? Eu Domênico uma vez. Ainda bem que estão dando Ticket. Uma vez, Domingo, uma chance. Ô, JJ, tá lá no São Paulo todos os funcionários, Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Ticket Restaurante, lá pra comprar todos os produtos. Coisa chique. O Domênico, uma vez, ganhou uma cesta de Natal que só vinha azeitona. Ah, ele não gosta! Não, né? Muito bom. Não gosta, então pega o Tite, aí você dá funcionário, ele compra o que quiser, compra coisa caviar. E aproveitando que você é São Paulino, qual jogador de São Paulo você acha que merece levar duas cestas? Tem que levar o dobro no fim de ano. Pô, cara. Hoje eu vou ter que falar que eu vi na internet aquele lance do Lucas, deu uma saudade, hein? Mas puta, te drible. Putz, cara, sensacional. Parece o cara falando do Garrincha. E foi cortado o Lucas, né? Aproveitando, ele foi cortado, convocado o Thaís. Aí não tem momento pra falar com o senhor. Mas você viu o lance? Não, mas não precisa nem ver. Não quero nem ver. Tá louco? Comparar o Garrincha com o Lucas. Dois lances. Ah. Aí não tem momento pra falar. Esse mano. Drible vai, qualquer tá um fala o do Tevez e esse drible. Não. Lance de Garrincha, isso aí. Que Garrincha? Não foi, não? Não foi o lance de Garrincha? Total. Quem é Garrincha? Eu não sei, sou de 88, tenho 26 anos, eu não sei quem foi Garrincha. E é só pra lembrar de nego velho, vou lembrar do canhoteiro. Deus do céu. Mas sem querer causar polêmica aqui com o meu amigo Mano. É. Primeiro acho que é o Mito, né? É. Mito, meu Rogério. Se tiver agora... Merece sexta, reforçada, fim de ano. Se tiver agora 2 cartões aí a mais, 2 tickets de alimentação de Natal a mais, 1 pro Pato, mano, tá jogando. Não, mas ele não tá jogando, tá machucado. Não, mas quando joga ele... Não, joga cozido, cozido. Um pouquinho mais do que ele jogou no... O Rogério sim, joga. Mas o Pato não. E pro São Paulino contar... no Natal, o bom velhinho não é o Papai Noel. E obrigado, Gobi, obrigado, Gobi, obrigado. E eu vou te contar uma coisa, mano. Sou nascido, cadê o Benja? Tá ali, ó. Tudo bem, Benja? Beleza. Eu sou de um bairro que você conhece. Eu nasci na Parada 15 de novembro. Bom. É perto da Parada 15 de Jaú. Não, se é que eu conheço, é a Zona Leste. É isso aí, tá aqui. Ah, eu vim em algum lugar também? Fala não, cara, não, eu vim. Cara, de fato, o cara é o GPS mesmo. Cara, é fogo mesmo. E aí, que eu não venho aqui com toda essa credibilidade pra falar essa abobrinha aí que você tava... Respeito o patrocinador. RG, como assim? Respeito o patrocinador. Você acabou de perder o seu cartão. Que acontece? É que eu fico nervoso com essas coisas. Há três meses atrás, me casei. É. E fui ficar perto do Tricolor, agora eu tô na Granja Viana. Ah, tô tá pra certo. Ficar mais perto ali, né? Ficar mais perto, é verdade. Ficar mais perto do Tricolor, mas, cara, de novo é um prazer. Muito bom estar aqui. Boa, meu velho. Mandar um abraço pra todo mundo da Ticket, todas legal. As unidades, Pinheiros, Alphaville, São Bernardo, enfim, todos os nossos clientes, fornecedores. De novo, é um prazer estar aqui, é um prazer ouvir aqui a Ticket nas vozes de todos os locutores. E é isso aí, obrigado, forte abraço aí pra todo mundo. Obrigado, tamo valeu. Junto. Valeu, cara. Valeu, cara. Não é, mano? Vamos falar da Ticket então, mano. Opa, vamos que vamos, né, Sombra? Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo aquele jeito de pensar e agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando as mudanças? Todas essas mudanças? Tá acompanhando mesmo, cara? Tem que ficar antenado, hein? Agora, pra manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aquele presentinho ridículo que as empresas davam. Chaveirinho, mousepad. Você vai fazer o que com uma porcaria dessa, velho? Porra nenhuma. Nada, né, velho? Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidades para sua empresa e, é claro, um Natal muito mais animado para todo mundo, inclusive para o Ben, já que não tem Natal. Com ele, fica fácil preparar aquela baita ceia para a família toda, um churrascão para a rapaziada. Isso porque, Sombra, ele traz centenas de estabelecimentos credenciados pela Ticket, cara. Olha só que bacana, hein? Seus funcionários vão escolher onde, como e o que eles vão comprar, tá bom? E agora, a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar tudo em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. Anotou aí? 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Tudo isso com frete grátis, hein? Pronto! Pronto, Domênico Gato. Tá pronto? Pronto! Pronto! Tá pronto pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Anotou aí? tanatal.com.br e contrate já o seu. Tá bom? Boa! Fechado! Olha, quem ligar e disser só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E quem ligar e falar HDI Seguros é de bate-pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Vamos ao primeiro ouvinte. Vai tocar o Asdrúbal no oferecimento da Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Alô? Alô? Me fala. Opa, Paulo? Opa, Paulo, Paulo? Tudo bem? Opa, Paulo. Paulo. Nunca ouvi esse nome. Paulo do quê? Paulo César Ferrari Júnior. Ferrari Júnior. E quantos anos, Paulo? 2.5, RG. E aí, RG? E aí o cacete. Quem se Ferrari assim, foi RG? Nós ontem. Ah, é verdade. Ah, você boa, tem razão. Você tem razão. Mas a Ferrari vocês também, ontem e nós anteontem. Você e a Ferrari. Boa, Ferrari. Para, o ridículo. Tá vendo que tem visita? A primeira aqui? Coisa que eu falo, você já faz isso? É, já vai errado? Boa tarde, Rudy Landucci. Tudo bem com você? Atrasado, mas hoje tá tem os 10 mandamentos do Catra aí, a gente... Os 10 mandamentos do Catra? É, devido ao grande sucesso do Catra sexta-feira. Verdade. A galera tudo falando do Catra. Cara, esse cara é muito louco, hein? É, muito louco. Muito bom. É muito louco, eu também achei, meu. Você achou muito louco? Depois eu levei ele pra dar um rolê. Aí ele viu que é loucura, meu. Quem é mais louco, você ou ele? Ah, eu acho que, meu, com certeza, meu, o Batman. O Batman. O Batman. Não tem aquele negócio mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Agora os caras falam mais louco que o Casão, meu. É, mudei a expressão. Vai rir aí, Benjamin, seu idiota. Fala que não gosta de rir, né? É, ele ri. Vou filmar você ainda, meu. É. Você andaria de balão igual o padre? Com certeza, meu. Mas eu não ia morrer, meu. Eu já viajei várias vezes e morri. Viajo sempre e não morro. E voltou, né? Ó, tô por aí. Mas, ó, vamos trazer os ouvintes? Vamos lá. Tá bom, ô, velho. E qual que é o bairro aí? Jardim Primavera. É. Primavera! Te amo! É Primavera de Maia. Branco rosa. Essa música. Primavera Rosa. Essa música é sensacional. Mas olha, amigo, se é a mesma que o Jardim Primavera que eu conheço, é bom, mas que é na Zona Sul. Isso aí, do lado do autódromo. Isso mesmo. Boa, eu tive aí sábado. Tá feio, hein, Olha, você é bom, mas já encheu o saco, né? Você que tá do lado do autódromo. Brincadeira, velho. Eu lembro há muitos anos atrás, quando tinha Fórmula 1, a muita distância você ouvia o barulho dos motores. Agora não ouve mais nada? Nem lá dentro. Nem lá dentro? Da minha casa já era ensurdecedor. Você não ouve mais? Não é tão que diminuiu o barulho. Ah, perdeu a graça. Motor elétrico. Perdeu a graça. Eu vou dizer um negócio, eu não sou conhecedor, não entendo o show. Que é a graça. Sábado eu fui ver o treino, eu vou dizer um negócio. Você chegava chegando em Interlagos, não era Fórmula 1, velho. Não era Fórmula 1. Um evento sem muita gente. Meu Deus. Os estacionamentos do lado lá, que sempre é o maior tumulto, tudo vazio. Não tinha confusão para chegar. O preço é o mesmo, trânsito, né? O preço ali por lá é. E lá dentro, no treino do sábado... Não é pelo preço não, Beni. E lá dentro, lá dentro, muitos lugares, tudo vazio, cara. A tendência perdeu muito. Cada vez quer saber, sombra e aí, o mundo. E tem esse lance do barulho, né? Lógico, eles tiraram, o ronco dos motores. Não é mais a mesma coisa, é isso que eu ia falar, Dudu. É isso que eu ia falar. Domênico, o negócio é o seguinte, o mundo ele precisa ser autossustentável, eu acho que isso daí é fato. Mas é verdade, é igual, por exemplo, Sombra, o corpo humano, ele precisa de gordura pra, sobreviver. E onde entra essa história que você gordura, fala pra mulher gordura, que ela tem que perder essa gordura? Não é isso. É. O corpo humano, ele necessita da gordura pra poder sobreviver. Tem que ver isso com o ronco do motor. A Fórmula 1, RG, é natural que ela polua. E precisa ter essa poluição. A poluição da Fórmula 1 é necessária, Sônia. Essa poluição sonora, pelo menos, precisa. Porque, sabe, ó, o negócio é o seguinte, um carro híbrido, um carro qualquer coisa aí que os caras vendem aí, é sustentável, não polui tanto. Na Fórmula 1 não calha, velho. Daqui a pouco vai ser elétrico. Você vai ver os carros lá, o cara vai reabastecer, vai ligar o carro na tomada. Ah, daqui a pouco nós estamos com um controlezinho no arquibancada. A Fórmula 1, ela precisa poluir, velho. Caminha pra isso. A produção foi muito ágil. Ela trouxe aqui dois áudios. Um é do motor como era. E o outro do motor como é. Vai, Bá. Ouça, como era. Terceira, quarta, quinta. Tá na sexta, tá louco? Agora, como é? Parece o motorzinho lá do Linguinho, só pra gente. Pô, isso é um marimbondo, pô. As outras vezes que perdeu, você ia. Perdeu o garbo. Os caras te dão. Os caras te dão lá nos camarões, os caras te dão. Protetor auricular. Cara, não precisa. Você lembra? Eu não lembro, acho que não foi. Você não curtia esse tipo de brinquedo? Mas quando eu era criança, comprei um Autorama. Ganhei um Autorama. Lógico, eu tinha. E vinha com a torre de som. Verdade. Vinha. E uma das graças era a torre de som que fazia o barulho dos carros, né? Hoje não precisa vir mais nada. O ronco dos motores. E outra, a credibilidade da FIA fica mudando o regulamento. Agora a última prova vale o dobro. Ah, isso é sacanagem. É sacanagem do cacete. Isso é sacanagem. Você concorda com o que disse o Piquet? Tem nada. Por quê? Piquet falou que hoje qualquer idiota dirige um carro de Fórmula 1. Inclusive, bem treinado. Ele falou. É bem treinado, ele falou qualquer um. Qualquer idiota hoje. Inclusive o próprio filho. Eu não posso dizer que concordo com ele ou não, porque eu não sou piloto, né? Mas ele, como um cara experiente, deve ter razão no que está falando. Ele fala em cima de toda a tecnologia que tem hoje. E o carro, segundo ele, ele é só bota o cara ali dentro e o cara vai apertando o botãozinho. Não tem mais o videogame. Não tem mais o conhecimento da máquina. Bom, mas vamos ao Paulo. Eu tenho o áudio da Fórmula 1 na época que começou, quando eu estava, eu separei para vocês. Um áudio da Fórmula 1 quando você estava? Quando começou, eu estava. Cláudio Carsudo, como que era? Era assim. Mas as bigas. Então, no começo era de assim. Biga. Esse é o áudio. Bom, entendi. Era Belo, não era Fórmula 1. Faz de novo o som que ficou legal. Quem pegava a pole? Era o Ben-Hur? Era o Ben-Hur, depois Jesus e depois Moisés. Mas como é que é o som? Gostei do som. Gostei. Ah, tem que ser bem. E chamava B1, não era Fórmula 1, era B1. Já era B1. Quando não quebrava a roda da biga, não acabava a corrida. Ô, Paulo. Oi. Não sei nem se você curte esse papo de Fórmula 1, cara. Você curte? Curto. Ah, tá bom. Tomara que ano que vem aí a Williams possa correr um pouco melhor pra ter uma briga maior aí, né? Melhor a Fórmula Truck. E na sexta. Ele vendeu 60% dos ingressos só. Justamente eu acredito que é por causa do barulho. O pessoal tá desanimado. Não é só isso, não. Massa é Roblox, velho. Massa é Roblox. Eu sugiro fazer uma festa da véia no mesmo dia da corrida dentro do autódromo. Vai fazer mais barulho. Mas ó, o brasileiro, Sombra, tá na cara que ele só acompanha o esporte. O brasileiro só acompanha o esporte. É o conjunto. Quando tem algum brasileiro que tá lá competindo. Isso tá na cara. O brasileiro é modinha, Sombra. Se tem um piloto bom, o brasileiro vai atrás. Agora, a partir do momento que não tem lá grande piloto, sabe? Os brasileiros que ali estão também não cheiram nem fede, como é o caso do Nelsinho Piquet, como é o caso do Felipe Massa. Nelsinho não tá mais, né? Nelsinho faz tempo. Então, mas é que tá. Tava até recentemente Rubens Barrichello. Isso aí não atrai público, gente. Ah, esse caiu do cavalo. Não, quem caiu do cavalo foi o Galvão. Ô, você mora aí? Você mora bem do lado ou não? Galvão também quebrou o braço, lembra? É, amigão, você mora bem? Cavalo. É bem próximo aí ao autódromo? Não, é de frente à estação de trem. Então eu acabava escutando bem o barulho. Aí não escutei nada esse fim de semana. Rapaz, eu saí de lá, velho. Você anda uns. Você foi quantos dias? Eu fui sábado. Você anda uns 2 km, 3 saindo de Interlagos, ele que é tudo fechado. Vou te falar, se tiver 5% de polícia aí no bairro do que tinha sábado e domingo. Interlagos vai ser o bairro mais tranquilo do mundo. Você lembra que foi no ano passado que assaltaram o pessoal saindo, né? De equipe. Teve arrastão. Não, não, os negros de equipe mesmo, assim, assaltaram. É. Ô, assaltado. Jonas, como é que é o nome do ouvinte? É Jonas? É, Paulo. Não, de verdade, a entrevista do Massa, muito não louco, importa meu. A posição que ele fica, é a mesma coisa, velho. Você percebeu? Tipo, o Massa aqui primeiro. Obrigado, a gente queria agradecer. Primeiro lugar aqui no Brasil. Quinto lugar. Obrigado, a gente queria agradecer. É como se fosse último o primeiro lugar. Obrigado, a gente tá focado. Como se fosse o primeiro. É a mesma entrevista. Ele não tem carisma. Tô muito emocionado. Ele não tem carisma. É a mesma entrevista. Fica aí a crítica. E o tal do... Mas o, também a Globo falou o seguinte, os caras... pra ele, você vai me ajudar a ganhar o título mundial, amigo. Os caras são a viúva do Senna, meu. Eu fiquei assistindo os 5 primeiros minutos, foi um saco, só falava do Senna. Tem que falar do que tá acontecendo ali na hora. Não, falaram do Senna, eu sei, mas a viúva do Senna já foi, enterra o Senna, acabou. Ó, e aí, velhinho, e o teu time tá igual a Fórmula 1 ou tá melhor que a Fórmula 1? Tá quase igual. São Paulo tricolor. Ah, tricolor! É um bom. Ontem por alguns minutos. Olha, vou te falar, meu. Dois pontos a diferença. Ontem por alguns minutos. Peguei me vibrando. Era outro, hein? É. Dois pontos. Por alguns minutos, por um tempo inteiro. É um. O primeiro tempo inteiro. Quando o Cruzeiro tomou 1-0, era dois pontos. Nossa, o campeonato era outro. E olha que quase, hein? Teve pênalti contra o Cruzeiro. Teve bola na trave. E teve o lance do Criciúma ali, um pênalti, né? E quando tava 2-1, foi pênalti, que foi mão. O juiz dá uma amarelada ali. Ah, mas tudo bem, isso aí acontece pra todos. Faz parte do campeonato. Mas é o que a gente fala, é o erro pra todo mundo. O Flamengo também ontem foi prejudicado. E todo mundo fala que é beneficiado. E você foi o único cara que falou aqui que eu fui prejudicado. Pô, não tinha anexo aquele gol do Sport. Meu Deus, hein? Gente do céu, não tinha nem polêmica. Não, mas é isso. Pô, o bandeirinha tá na linha, não tinha ninguém na frente. Aí quando os caras falam assim, pô, os negros são muito ruins. Eu não tenho minhas dúvidas se o negócio é só ruim. Ah, como eu não posso provar, então eu não falo. Mas se o cara é só ruim, eu tenho dúvida. Mas Benjamin, isso eu já cansei de falar aqui também. É que é difícil, porque você não tem como provar. Naquele primeiro turno, RG, do Campeonato Carioca lá, é muita coisa. Que o Vasco ia ser campeão, que o Douglas meteu a falta, o juiz de linha lá, na frente... A bola entra, não sei quanto, cai na frente, ele não dá. Porque... Aí você vai falar, não, o pessoal é ruim. Brincadeirinha, é ruim. Brincadeirinha tem pra tudo. Brincadeirinha tem, independente de quem vai ganhar ou não, tem brincadeirinha pro placar. Sexual. Tem um monte de brincadeirinha. Teve o gol do Fábio Ferreira de cabeça também, pra mim tava ruim, normal, dando impedimento. Ruim. É o cara errar um lance por pouco. Sim. Sabe, ruim é... O ser humano não tá imune a errar. O bico da chuteira agora, é difícil. Tem coisa que não dá. Não, eu não consigo entender. Agora, que você, é erro. Você. O cara o cai. Sombra. O cara cai na intermediária, você dá pênalti. O cara tá 4 metros na frente. Você a não dá o impedimento. Você não dá o impedimento. Pô. O cara tá lá só pra isso. O bandeirinha tá lá só pra isso. A função dele é essa. Nada mais que isso. Já tá na linha. Não tinha ninguém na frente. Não é possível que o cara não viu. Mas eu não achei que ele tava na linha, não. Acho que ele tava pra trás. Ele tava mal colocado. Tá bom, então é ruim do mesmo jeito. É ruim. É péssimo. Porque se pra fazer aquilo ele não acompanha o lance. Pior ainda, porque ele tem que estar lá, né? Tem porra da linha. Colocado. Tem que estar na porra da linha. Ô, Joel. É Paulo, que Joel. O outro falou Joel. Tô com o Joel na cabeça. Quem falou o quê, meu? Se liga, vai tomar uma água, meu. Você não tá vendo, mano. Ô, Paulo. Oi. E aí, o Luiz Fabiano, agora foi aí. O Flamengo tá atrás dele, o Ataíde. Eu ia falar outra coisa. O nosso vice-presidente ele falou que quer ficar com o Luiz Fabiano, quer que ele se aposente no São Paulo. E você? Eu acho que tem que se aposentar no São Paulo, não tem que vender, não. É. Ele, apesar do mimimi dele, ele é um bom jogador e hoje a gente tá precisando de elenco, né, cara? Muito importante. Aconteceu com ele, por exemplo, com o Kardec, a gente fica sem mais um atacante. Como aconteceu ontem, precisou dele, ele representou, e é isso aí. Jogou muito bem ontem, jogou muito bem. Agora, vocês têm que agradecer ontem o Palmeiras, viu? Por quê? Porque se o Palmeiras não tivesse emprestado o Vinícius, vocês tinham tomado uns 5 gols no segundo tempo. Ah, é verdade. Tem que agradecer. O Vinícius ontem vestiu a camisa do Palmeiras e virou jogar, pelo amor de Deus, né? Ruim demais, hein? Vocês revelam bem. Não dá pra entender um cara desse profissional. Meu Deus. Não dá pra entender. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. E você tá acreditando aí que o São Paulo possa conseguir o título? Eu tô acreditando mais na Sul-Americana do que no Campeonato Brasileiro, porque depois que eu assisti ontem do Cruzeiro, que eu tava assistindo o jogo, e o Cruzeiro virou e fez 3-1, ai, não dá mais. Dá nervoso, já é horrível, você, né? Claro, né, que a Sul-Americana hoje é, logicamente, muito mais óbvia É difícil é você torcer pra um time adversário. 60 aí? Palmeiras? O Cruzeiro foi pra 60 aí? Queria estar com 60 mesmo, Rui. O Cruzeiro tá com 66. 66? 67. 67. É, Agora você me deixou feliz. 72, 73. Agora, que o Cruzeiro vai ter alguns jogos difíceis. Pode acontecer realmente de chegar no fim de semana, que o São Paulo agora joga contra o Inter. O Cruzeiro não joga. Pode ganhar perfeitamente do Inter, que tomou uma chacoalhada. Apesar de tudo, ainda é um grande time e, lógico, não vai entregar jogo. O São Paulo pode ir para 65 no meio da semana. E no fim de semana, São Paulo pega o Palmeiras em casa, é outro clássico, pode ganhar. E o Cruzeiro pega quem? Santos na Vila. Cruzeiro Santos na Vila. O Santos vem mordido. Não vem. O Santos vem. Empolgado. Esquece. Esquece. Só mordido de borrachudo. O Santos... Você não acha que nesse jogo o Santos tem que colocar os caras quebrados? Não, quebrado não. O Santos... Quebrado não. O Santos não vai... O Santos não vai... O Santos não vai atrapalhar ninguém nesse campeonato. Mas se tirar um pontinho... É, mas atrapalhou nós. Um pontinho nosso, um empate. Ali ainda tinha esperança. Mas olha... de quê? Vai pro Palenque, se vocês não chegavam em lugar nenhum. Como não? Ele ia precisar dos três pontos, RG. Mas, velho, se empatar... Não é nada normal. Quantos pontos tem o Santos? Não é nada normal. Quantos pontos tem o Santos? O Santos não esquece. O Santos é o 46. Oitavo com 46. Ah, vai entrar desmotivado. O Santos não vai e não vem. Mas eu tô cansado de falar. Acabou, parou. Se o Cruzeiro empatar com o Santos na Vila, pode ser. Santos... Pode ser. Pode. Sombra, tudo depende de quarta. Se o Cruzeiro for pro Independência... E a última vez que decidiu o título contra o Cruzeiro Independência, tomou 3-0. A penúltima vez. Se tomar uma esfrega dessa... No Independência, o Cruzeiro vai abalar. Acho que ele pode perder os dois. Cruzeiro ganha Copa do Brasil brasileiro. Não, é mesmo, velho. É o Brasil da Galo. Vai. Sabe por quê? Tem uma disputa. Para as pessoas que têm tanta certeza, eu pergunto: você põe o teu carro na parada? Não é questão de pôr carro, é questão de opinião. Ué, tem aquele. Todo mundo o cara pode opinar. Não, mas ele falou Eu falei que o Cruzeiro seria campeão do Brasileirão. A questão, se fosse talvez o meu time numa situação dessa, eu até colocaria, porque aí você vai mover. Vai na paixão, né? É o coração. Não, aí é a paixão. É o coração. Aí o cara não vendeu apartamento ali no Corinthians. O cara perdeu o carro, velho. Tá de brincadeira. Agora, como eu acho. O cara perdeu o carro, brincadeira. Segundo fontes minhas fortes, né? Desculpa. Ah, você? Oi, Preto, boa noite. Boa noite a todos, né? Boa noite. Tá bom todo mundo. Você entrou assim breve, né? Negócio que entra, assim, né? Eu só queria... É que eu, toda vez você que fazia gargarejo na escola? Começa essa porcaria, né? Você fazia gargarejo na sala? Por que, mano? Eu fazia com uma senhora gargarejo. Ah, juiz. Tá, mas você interrompeu e... Desculpa, eu pesquei a notícia aqui. Olha, fontes fortes dizem que, ó, matematicamente, São Paulo e Cruzeiro não caem mais. Né? Então, torcedor São Paulino e cruzeirense pode ficar tranquilos. Pô, mas que não tem mais risco de queda, né? Essa é a informação? Essa informação. Você quer que eu te mande agora ou depois? Manda pra onde você quiser, eu não vou te dar meu curso. Quando falarem isso, você fala: Deus te ouça e traga Preto, seu pré-energia 97, obrigado. Eu acho que a disputa entre Galo e Cruzeiro é que vai motivar isso. Eu acho que é complicado. Paulo, é complicado. Eu acho que o Galo leva vantagem. O que você escolhe? Eu ia fazer uma pergunta, nem vou fazer porque é óbvio isso, mas vai. Vai, faz. Você prefere ser campeão da Sul-Americana ou do Brasileiro? Preferia dos dois, mas o mais provável é Sul-Americana, né? Não, você prefere, né? Provável. Não é que é provável, o que você prefere? E só uma informação pro São Paulino, se o São Paulo chegar a uma final, se chegar à final contra o Boca Juniors, a final é no Morumbi. Se chegar na final contra o River Plate, segundo jogo, é no Monumental de Nunes. Já por sorteio já tá pré-definido. Hoje em dia já não sei mais o que é melhor, se jogar primeiro adentro ou fora. Pra festa do São Paulo, se ele fizesse o segundo jogo em casa contra o Boca, eu acho que a primeira fora é melhor. Paulo, você vai na torcida? Opa, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Parabéns! Então tem que estar aqui domingo, 6 da tarde, na Avenida Paulista, 1439, tá bom? Opa, pode deixar. Tá bom? É nóis, Tricolor! É nóis! Falou, ó, deixa o palpite pra São Paulo e Colorado. São Paulo e... Bom, 2-0. É o Chorolado. Tá, dois gols do Edson Silva. Só quero pedir pra vocês que eu já manchei a carne. Agora tô arrebento lá. Né? Vou falar, vocês assistiram o Grenal? Eu arrebento depois. Eu assisti o jogo. Eu vou um jogão. Viu os melhores momentos. Eu assisti inteiro, RG. Que jogo. Eu vou dizer um negócio pra você. Como aquele D'Alessandro é fazedor de média, né? como ele é folgadinho. Ah, ele é encardidinho. Toda vez que o Inter tá tomando uma fubecada... É, joga muito pra torcida. Aí ele cresce, aí ele joga pra torcida. Joga muito pra torcida. Aí ele quer arrumar confusão, aí depois que 10 caras... Tem nada a ver a confusão, depois né? Depois que 10 caras vêm segurar ele... Aí ele quer ir pra cima e xinga e grita. Mas ele joga muito pra torcida. Mas isso acontece muito, no futebol. Muito, muito. Mas isso acontece no futebol. E a torcida gosta. Não, não é porque a torcida gosta. Ele no Corinthians? Ah, ele joga bola. O cara é bom jogador. Eu acho ele bom jogador. Isso é outra coisa. Se você perguntasse pra mim, você prefere o Conca ou o D'Alessandro, eu prefiro o Conca. O cara é bola. Eu acho que é o mesmo nível, os dois. Eu preferiria o Conca. Então, mas só o comportamento é diferente. Só tô falando que o D'Alessandro... Você pega um e pega o outro. É aquele nervosinho quando 10 caras vêm, segura ele, ele... Mas isso acontece no jogo, viu, mano? Tem uns jogadores que você pode. Se você observar, eles são marcados por isso. Ó, os que eu penso que são: o D'Alessandro, o Gil do Corinthians, o Alisson dos Santos. São jogadores que gostam de jogar. Quente, né? Gosta de jogar pra torcida, entendeu? Mas o RG, isso só acontece no futebol, porque o futebol é um esporte de maricas. Qualquer coisa que aconteça, ai não, porque isso não pode e aquilo não pode. Eu gosto do seguinte: eu sou o árbitro. Inclusive, lá era o Vin Diesel, que tava lá de quarto árbitro, lá tava dando uma assistência. Faz o seguinte... Ele é gatinho, hein, menino? A briga começou ali entre Rafael Moura, certo? E o Alan Ruiz, que fez o quarto gol do Grêmio, foi comemorar perto do banco do Inter, rolou o azedume entre todos ali. Negócio seguinte, chama lá o árbitro, fala os dois, aqui, Alan Ruiz e Rafael Moura. Você arrumou e você revidou. Negócio seguinte, vão sair na mão os dois. Faz igual o Walking. Ah, não. Sai para, mão, faz isso pra gente. Os dois vão sair na mão. Era pra isso que você ia chamar os caras? Isso. E falou, o negócio seguinte, e se um abrir a boca aqui, ou então um ciscar, querer ajudar um companheiro aqui, é isso. Você não tava fazendo um discurso contra a violência outro dia? Essa é uma tese acadêmica que o mano quer colocar nas faculdades. Lógico, mas é verdade. Você lembra quando essa é a descriminalização que do doping. Ele falou que o cara era um idiota porque foi brigar no campo. Não, mas peraí. Graças a Deus, o Dodô não tá aqui. Comprar essa ideia. Gente, ouça. Eu tô falando a respeito de regra. No hockey no gelo, acontece isso daí. E ninguém se mata na arquibancada. Tô falando sério. Mentira, que você deu um sorrisinho. Hockey no gelo, você assistiu alguém no gelo? Já assistiu alguém? É verdade, meu. Já, os caras se pegam. Hockey é legal ver Canadá e Estados Unidos. Então, e o pau come, velho. O árbitro fala, o pau come. Rússia também. O pau come, tá certo. O árbitro vai lá, chama os dois que estão se estapeando ali e fala: vão sair na mão os dois. O restante respeita. Não, mano, quem perde a luta é expulso, viu? Então, o cara sai ainda. Além de apanhar, vai embora. Não, quem se pega não vai ser expulso. Aguinaldinho, você gosta de hóquei? Eu gosto daquele juiz bombado, menino, que delícia. Quem é? Tem um juiz fortinho, menino. É verdade, qual é o nome daquela menina? Que menina? Aquele juiz gostoso. O Van Diesel? Não é, esse aí é gordinho, menino. Esse é careca e gordo. É um outro, eu tem adoro um que é gordinho. Forte, que a camisa fica colada. Dá um tesão você louco pra assistir jogo com ele. Você gosta do Mano? Ah, não gosto não. Eu não gosto, porque o Mano já passou, ele é muito forte. Mas você gosta de hóquei? Que o Mano falou que o pau come? Ah, eu gosto. Se o pau come, tem que deixar comer, menino. Você entra no meio? Ah, eu não vou cortar. Eu você fico medo com tesão, né? Paulo, boa noite, tudo de bom? Opa, deixa uma mulher pra minha esposa. Deixa. Manda uma pra minha esposa. Qual o nome Aline. Como? Aline. É, segunda-feira, né? Se Aline, né? Meia Luz. Você não vai cantar, RG? Tem uma Se música Aline. Que chama Aline. Aline. Como é que chama aquela música lá? Aline. E eu chorei. Mas você é cafona pra caramba. É, cafona, mas é a única que tem. Mas é. Não, vai só de Aline, velho, sem música. Por que a Aline me largou na novela? Eu não entendi até agora. Paulo, um abraço. Valeu, cara. Boa noite. Esse é o Estádio 97 do Energia 97. E o Anderson Talisca, olha que ascensão meteórica do Anderson Talisca. Tava no Bahia, Anderson. Foi vendido pro Benfica e agora convocado pra seleção porque o Lucas se contundiu. Exatamente. O Lucas teve uma pequena fratura, se não me engano. Tá machucado. E aí o Anderson Talisca... Depois o Talisca... do jogo genial que o Lucas fez. O Talisca fazendo sucesso no Benfica, hein? 2 meses seguidos o melhor jogador da Liga Portuguesa. Fazendo sucesso no Benfica, parabéns, legal. Ainda tá naquele esquema, né, de não poder chamar... Não poder não, ele não quis chamar jogador daqui, né? É, não vai chamar. É, ele lógico, não chamou pro bom senso. Tá bom, pô. É, também. E aí? Porque geralmente quem joga lá fora. É verdade. Muito bem. Estádio 97 agora vai falar da Polo Ar, mano. É, grande sombra, mano. Você viu o calor que tá fazendo hoje aqui em São Paulo? Meu Deus, velho. Não tiver um ar-condicionado, você tá morto, cara. Tá lascado. Tá frito, mano. Opa, com certeza, mano. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse eu recomendo, é top demais. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, cara? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é monstro, eu te amo. E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split high wall de 9 mil BTUs. Que presentaço, hein? Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Chega de ficar se abanando com um pedaço de tampa de pizza, cara. Acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É isso aí, vamos trazer as mensagens que vêm através do nosso aplicativo. Com o nosso aplicativo, você ouve a energia em qualquer lugar do mundo e pode mandar ainda mensagens para nós aqui no estúdio. O Luiz Gustavo Rossi Barreto. Remomendo. Ele fala aqui, olha, o app está salvando minha hora. Uhum. Estou no aeroporto de BH para São Paulo e nem assim perco o estádio 97. Valeu, Luiz Gustavo. Boa, boa, velhinho. O Alex Souza, na NBA, sempre tem provocação e nunca fica com essa viadagem. Futebol é esporte de marica mesmo. Eu concordo. Como só assim, que na NBA, quando existe alguma agressão, o nego é pega multado. Uma... Mal pau já cantou, mas pega, uma pena brava. Mas eu sou muito então, e a se multa, o cara não quiser ser tão radical quanto a minha ideia aqui que eu acabei de falar aqui no estádio 97, o árbitro ele deveria ter um spray ali de espuma e um spray de pimenta. Começou a briga, spray de pimenta na cara do cara. Essa é uma boa ideia. Né? Você vê, as brigas terminarão. Você vê, o Lelé... Ia ficar legal. O Lelé... Vai perder o olho, mano. E aí ia ser uma atração pro meu programa, tanta violência. O Lelé... Pensou, velho? Não, já imaginou, Sombra? O jogador começa a reclamar com o árbitro, o cara mete um spray na cara dele, sai igual o leão lá aquele dia no jogo do Paysandu, velho. Bem verdade, bem verdade. O Lelé de Osasco escreve, Aguinaldinho é a melhor imitação e a risada do Carlos Alberto tá fazendo falta. Chupa Dodô. Eu não acho, eu não gosto. Chupa Dodô e chupa RG, que é Corinthians. Eu não gosto porque... Aí, Lelé. Eu gosto do RG, se ele não gosta da risada, eu não gosto de uma coisa que corta o tesão dele. O Antônio Peixoto diz aqui, ó, tem. Fórmula 1 tá esvaziando porque o setor G, que é o mais barato... Custa R$ 595. Caraca! E avisem o mano que já existe a Fórmula E de energia, onde os carros são carregados na tomada. E é bonito então... pra caramba, à noite fica muito bonita a corrida. E carrinho de controle remoto. Fica muito louca. Ah, não, eu vi. Eu sou a favor da poluição aí da Fórmula 1. O Marcos Balduin, o Sombra é o resumo da prepotência e arrogância dos São Paulinos. Representa bem a torcida do São Paulo. Você leu isso? Que isso, Sombra? Que isso? A gente tá lendo contra si próprio? Tá certo. Mas é que eu não ligo. O que você tá pensando do cara? É que vocês costumam dar muita importância pro que os outros pensam. O Anderson Danilo... É verdade. Vocês estão esquecendo que domingo o São Paulo pode ser líder do campeonato, antecipando o jogo contra o Inter e ganhando... Do Palmeiras. Tem uma história dessa, sim. Tem uma história dessa, sim. O Francisco Pena, por favor, mandem o Mota ficar quieto quando não tem o que falar. A grande jogada da Globo ontem foi falar do Senna. Isso instigou o povo a manter a audiência no canal. Vamos, Tricolor. Mas, então, se você não tem... Ó, é difícil compreensão. Eu falei exatamente isso. A Globo usa o Ayrton Senna pra manter a audiência. Tem que renovar. O Ayrton Senna já morreu faz tempo. Vai renovar com ele não corre com mais. Não, falar, sabe, fazer ou explorar outras coisas. Só explora o Senna. É, eu quero Senna ver. Senna já morreu. Quero ver quando o Senna aposentar se você vai parar de falar do Senna. Daqui 20 anos o mito. Vai falando do Senna. Ué, mas eu vou ter que falar dos jogadores que estão lá jogando. O mito não vai voltar pra salvar o São Paulo. Você vai lembrar sempre. Vai voltar mesmo, você vai lembrar. Mas só fala disso. Você quer que fale do quê? Do Massa. Então tá bom, então fica aí com o cara, vai. Paga pau pra Globo, vai lá. Fala do Raico. É que fala de quem, porra? Vai lá, vai lá, fala. Tem Piquet, tem Emerson Fittipaldi. Piquet, o cacete, mostrou o Piquet. O Piquet foi o grande jogador, mostrou o grande corredor. Mostrou o Piquet lá beijando o... Tentando beijar o Nick Lauda. Isso mostrou também, ué. Que delícia. E ele falou do Piquet. Estou testando o aplicativo. Ai, seus babaú. Falem no ar pra eu saber que está funcionando. Tá funcionando, Nina. São Paulo sempre, Nina Correia, valeu Nina. E o senhor lava a boca pra falar do Ayrton Senna? Ah, vai, tá? O senhor lava a boca pra falar do maior piloto da história do automobilismo brasileiro. E um dos maiores do mundo. É, brasileiro. Foi, daí? Foi só um brasileiro? Dos... Não, do mundo. Do mundo. Afirmo que foi do mundo. O Senna é mais piloto que o Piquet? Pra mim era. Muito mais? Muito mais. Ah, mas aí tá aquela coisa de ser mim, fã, né? Pra mim, pra mim. Eu. O pequeno dava seta. Mano. O Senna era mais piloto que o Schumacher? Pra mim era. Ei. Ah, eita, porque ele morreu antes? Ei. Se tivesse tido chance de disputar por muitos anos. O Senna era mais piloto que o Prost. O Prost era muito bom, professor Prost, mas acho que ele era melhor. Eu preferi o Prost. Próstata? Eu preferia. É. Próstata, eu próstata, o seu louco. Inclusive, agora é novembro azul, tem que fazer o exame de toque. Eu faço todo mês pra garantir. É importante, é uma coisa importante. É, verdade, é lógico, fazer... é importante, é novembro o Américo, azul. Mano, você fala que é top nos games, mas não é isso que eu vejo na Liga Oficial do Estádio 97 no Fantasy Game do Brasileirão. Sou líder, não vejo ninguém na minha frente. Chupa, o programa é único. Mano, não sabe nem quem é. Você não sabe nem qual é o meu time. É que algum babaúvo deve ter colocado o nome e te enganou, trouxa. Eu, como sou artista, eu tenho que colocar um nome feio. Mano, não tá lá, porque senão todo mundo começa a me adicionar, velho. Como eu sou artista? E qual que é o nome do seu time, pra gente saber? Eu não posso falar, porque senão a galera começa a me adicionar. E eu só jogo em ligas que eu posso ganhar alguma coisa. Mano, o meu é Matuidi Futebol Clube, se alguém quiser adicionar. Ô, pernambucano, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Juninho? Um abraço. Eu queria que o bom senso poderia mudar as regras do futebol. O jogador que bate falta poderia ser igual no futebol de salão. Ele poderia entrar, bater a falta e sair. Aí não importaria a idade dele. Não, ele jogar não até pode. Hoje. Ele não vai, bate não. A falta e a falta poderia valer. O cara entra. Exato. O mito poderia vale ficar jogando tempo? Até os 90. Mas Juninho, Pernambucano, eu tava assistindo esse final de semana, Peñarol e Nacional. Quem fez 2-1 pro Nacional foi o Álvaro Recoba. Ele entrou de bengala, bateu a falta, fez o gol e saiu. É verdade. É assim mesmo, o Oswaldo Alcalde de Jesus. Alcalde? Ele mandou Alcalde uma mensagem. De feijão. É, mandou uma mensagem bonita. Amo vocês. Ó. É homem! Coração com a mão, professor. Repassa pra mim, menino. Muito melhor do que odiar vocês. Coração. Isso é verdade. O Gregory Fernandes Diniz da Silva, ele manda aqui uma explicação. Por causa do barulho dos carros. É. O barulho diminuiu porque os carros hoje são turbo e não aspirados. Aspirados, o escapamento é mais aberto. E o turbo, nem tanto. Então volta atrás. Aguinaldinho, tá com o escapamento aberto. É turbo ou aspirado? Olha, o meu nem faz barulho mais. Tão aberto que é. Não faz. É assim, ó. É um vento. Quando eu passo na reta, eu entro na reta com tudo, né, Bido? Quem você acha que faz mais barulho, por exemplo, quando passa na reta? O Domênico ou o Mota? Olha o respeito. Eu acho que o Domênico. Domênico? Não, quanto mais apertadinho, mais. É quanto mais apertado, mais barulho, sua safada! Vou fazer estou barulho te defendendo. Na casa da velha. É isso. Então o seu é largo, o teu dele é largo. Vou fazer barulho lá na casa da velha. Parece aqueles anéis do Sonic, Bido. Lembra? Você quer isso, eu falo. Não fique bravo, não, que eu vou te dar um beijo, menino. A gente torce pro mesmo time, a gente é amiga. Não, não torce. Você é Botafogo, não. Eu sou, não é verdade. Não se coloca no... Eu sou, não, é verdade. Você é Botafogo, sai pra lá. Mas aqui em São Paulo ele é Palmeiras. Palmeiras é o esculete da tua véia. Eu sou time de Série B, menino. Botafogo, Palmeiras. Olívio Siqueira. Boa noite, galera. Meu nome é Olívio Siqueira. Prazer em escutar vocês. A ticket é sensacional. Eu uso restaurante, alimentação e car. Pergunta pra RG... O que precisa para que o Santos, ano que vem, realmente tenha um time competitivo? Tem que começar de cima para baixo. Primeiro mudando a diretoria, depois vamos ver. Ih, velho, mas muda para quem? Às vezes muda para pior. Mas tem que mudar, né, Santos? Se o que está aí, você já está vendo que não tem jeito, pelo menos tem que tentar alguma coisa. Isso é verdade, tem que mudar. Pô, senão, tem que mudar. É mais um ano. Teria que ter mudado. O Bueno manda mensagem falando... Aguinaldinho, manda um salve aos irmãos Demétrios e Mário. Demétrios e Mário. Demetrios. Falo como eu desejo. Demétrios e Mário, beijo pra vocês, sua safada. Você gosta de Demétrios? Demétrios. Demétrios. Demétrios que cantava, olha o para-chuva. É o ritmo da chuva. Me broxou. Nela beijo. Você é boa, você é boa. Outra que já encheu, que é uma versão, né? Você lembra o Xandravão Santos que tinha Demétrios e o Demolidor? Essa música é do... Não é pra caramba. Original. New Anka, né? Paul Sedaka, alguma coisa assim, não é? Ô, beija. Acho que é Paul Sedaka. Ô, beija. E daqui a pouco em São Paulo... New Sedaka. Não, é New Sedaka ou Paul Anka. Não, é... Eu fui na do Ben. Daqui a pouco São Paulo Parabrisas vai ser opcional, né, Bidu? Você gosta de pão de metro? Vocês entenderam a piada? Não. Porque não chove. Quer que eu explique? É verdade. Se você quiser, eu mando e-mail pra vocês. Gosta de pão de metro? Adoro. Você tem aí, Bidu. E pra que você tá fazendo carinho na tetinha do Márcio? Não sei, é uma mania que eu tenho. Passou. É verdade, você fica o programa inteiro alisando o moto. Tá fazendo carinho na minha safada. Aqui é o troca-troca, vou falar. Quando ele enfia o dedo no nariz do moto, faz aí, ó. Não, isso eu não vi. Aqui é carinho, olha aqui, olha. Olha aí, que nojento, vai arrancar a caca do nariz. Que delícia, olha só, menino. Olha, ui, que gostoso. Tá parecendo aquela cirurgia espiritual lá do Dr. Fritz. É, eu recebo corpos. É chato. Eu recebo corpos, sabia, menino? É. Já recebi quatro ao mesmo tempo. É, é verdade, seus corpos. Quatro? É, aguento. É fafada mesmo. Ai, espírito é bem resolvido. Nossa, é. Além de você, é. Quem mais é médium aqui no programa? O Domênico já olha pra baixo. Não, eu já falei que você só olha pra baixo. É. Ele fica assim, o Domênico, ó, com a mão na testa. Ninguém, eu sei mais. Que vai vir. Olha lá o beijo, Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também Grupo S, o nome construído com história. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Estádio 97. Vai... Ah, daqui a pouco tem os 10 mandamentos do Catra. Mas antes eu vou falar da Banditec. Quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, você que está até trabalhando, mas não está na área que queria. Você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. E com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vá pro ataque! Faça Banditec com ela! Você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Vamos, mais ouvintes. Daqui a pouco os 10 mandamentos do Catra, tá bom? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô? Oi, quem fala? Segundo Cruz. Como? Segundo Cruz. E quem é o primeiro? Ah. Roberval, não tem. O pai dele, né? Eu acho que ele é amigo do Rubinho, hein? Acho que o pai dele é o primeiro Cruz. Se for o segundo. E eu acho que ele torce pro Vasco. Ah, também. Não, segundo? Não. Mas me conta, não. Teu nome, vamos lá. Segundo Silva Cruz. É, o nome mesmo, segundo? Isso. E o Vasco até na Série B vai ser o segundo, hein, mano? Puta, até lá, hein? Não, não, vai ser o terceiro. Não, mas colocar 50 mil sábado lá, Maracanã. Ah. Mas o Vasco, a Vasca não subiu ainda. É uma vergonha, né? Um a time Ponte Preta, o Juventude e o Joinville subiram já e os caras não. O Vasco é uma vergonha. Falar nisso, mandar um abraço pro Dudu Braga, que falou que vai comigo pra Porto Alegre. Vai, e é verdade, falando em rápido, em Vasco, vai, né? É verdade que vai voltar o Eurico? Sim. Tudo indica que vai. Pro Vasco voltar a ser forte, porque desde que ele foi embora não ganhou mais nada. Mas vai. Diga-se de passagem também, a gestão Dinamite, foi uma porcaria. Dinamite também foi dinamitada, né? E, fala a verdade, só voltou porque o time tá fraco. Isso também é para as pessoas verem, né, RG, que o fato de um dia ter sido ídolo do clube não credencia para que amanhã seja um presidente de sucesso. Muito pelo Rogério Ceni não pode fazer essa bobagem. Muito pelo contrário. Ser presidente nem treinador. É verdade. Muito pelo pode apagar o que vem. Eu assisti o jogo do Vasco no sábado. Olha, precisou fazer pra ganhar de 1-0 do ABC. Sabe, o Benjamin? Fraco. Muito ABC. Pelo você contrário. Sabe que muitos torcedores do Palmeiras, por exemplo, vou pegar o Palmeiras como exemplo aqui. Palmeiras. Eu não, eu gosto pra caramba, mas tem muito torcedor que ficou meio puto com o Leão por ele ser treinador de futebol e não ir bem, e os caras ficaram puto da vida com ele. É, mas o Leão teve sucesso, certo? Teve sucesso. Ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro. No Palmeiras. No Palmeiras. No Palmeiras. Mas, Domênico, quem é que foi campeão no Palmeiras depois também, né? Vanderlei Luxemburgo. Não, mas o Leão foi em 89. O Gilson Creire ganhou a Série B. Ele foi agora, ele foi recém de novo. O Filipão, que é o Filipão, na volta dele, a torcida já não é mais a mesma coisa. Mas quero lembrar que nos últimos anos, só quem foi campeão da Copa do Brasil... Você ajudou a cair. Porque foi um planejamento errado. Você não caiu. Você ajudou a cair, mas saiu antes, foi espertinho. Mas é um risco muito grande pro ídolo. É complicado. Se submeter a isso. Você vê o Zico assumir uma função no Flamengo? Nossa. Calma. Mas... E às vezes, uma coisa eu quero ser... E o Rivelino no Corinthians? Também. Até colocado como suspeito. E o pior, RG, que é o seguinte. Antigamente, as pessoas elas tinham maneiras um pouco mais limitadas delas poderem se manifestar. Ah, sim. Hoje você vai ter um ídolo. Vamos supor, olha, tem uma galera aí que nunca viu Oscar e Dario Pereira jogar, tá certo? Sim. Nunca viu. Sim. Dois dos maiores ídolos da história de São Paulo. Então vamos supor aí, não vou nem falar do Rogério, que o Dario Pereira, que foi técnico do São Paulo na década de 90, vamos supor que o Dario hoje voltasse a ser fosse um dirigente do São Paulo, pegasse um momento ruim e nada desse certo. Tem uma galera aí que vem de 15 anos de idade, 20 anos de idade, mas que vem trucidando. E antes não tinha como trucidar, a não ser gritar no estádio. Hoje é meter hashtag. Ídolo de M e ponto. Fazem protesto na casa do cara organizado pelo Facebook. Agora eu tenho uma dúvida pra Domênico. Se o Nico Miranda voltar e for bem no Vasco, Mustafá voltará ao Palmeiras? Ele nunca saiu. Meu Deus, hein? Emoticon de fantasminha, hashtag porra velhinho. Mas, ó, o pessoal mete o pau no Eurico Miranda, Domênico, mas pro Vasco... Porra velhinho. Mas, ó, pro Vasco, o Eurico Miranda foi importante. Qual que é os emojis? Emoticon de fantasminha, de porco gordo. É verdade. E, ó, e o hashtag porra velhinha com R só, hein? Pra ele, porra velhinho. O Eurico... Porra velhinho. Não é? Porra. O Eurico é muito ruim, mas pra quem torce pro Vasco isso eu já vi. Bom, jogador do Vasco, no Baiano da entrevista, fala com o Eurico. Não, pro Vasco é muito bom. Ah, sim, um coitado que tá na linha aí faz 4 horas. Segundo. Oba! Já mandou a idade? Qual a idade? 40 anos. Ah, RG, se a vida começa aos 44.0 aí, ó. Hoje, RG. Segundo, eu já falei pra você, essa é uma idade legal. Sensacional. Sem margem de erro. Sem margem de erro. Sem nenhuma margem. Sem nenhuma margem. Ah, sensacional. Ô, Catra, boa noite. Eu tava tentando ligar o meu carro, desculpa. Não, tem problema. Tentando ligar o quê, Catra? Tá meu carro. Aqui, ó. Liga o carro. Boa. Você gostou de fazer o programa aí, Cata? Curti. Achou legal? Legal. Terminei com uma música de Deus. É. Você gostou? Ou teve uma rima que ele deu aqui que foi mitológico. Daqui a pouco os 10 mandamentos, mandamentos do Cata, né? E Domênico, pergunta pro segundo qual é a hashtag do time dele. Ah, aí, ó. Tá vendo que beleza? E aí? Todo poderoso. Sim. O quê? De mão, né, pô? É, porque tem os embalos aí que gostam de querer falar outros nomes. Embalo. Pagar a palma. Aí não falou o bairro. Mais. Qual que é o bairro que você mora? Ah, o Benjinha vai matar de primeira. Tá tua pé. Ah, morei na Serra de Bragança, pô. Tá bom, só faltava ter tatu de carro agora. Tatuapé é um dos bairros mais conhecidos de São Paulo? É. É, né? É. Acho que Tatuapé, Vila Maria. Moca. Vila Maria. Não. É, como não, Vila Maria? Tá louco? Vila Maria, bairro do Jânio Quadros, patrão. Bairro da Escola de Samba. Todo bairro que tem ponte é muito mais conhecido. Vamos fazer Maria tem. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma competição. Batalha dos bairros. Só vai poder ligar nego do Tatuapé e de Santo Amaro. Vamos ver quem que liga mais. Tatuapé e Santo Amaro. Vamos ver. Batalha dos bairros. Interlagos também os caras se odeiam por causa do Domênico. O Domênico fez uma batalha entre Guarulhos e Interlagos. E depois, na semana, ele faz São Bernardo versus Santo André. Guarulhos e Interlagos. Não é isso. Ô, mano. Segundo. Juiz condena Corinthians a indenizar torcedor em 300 mil reais sob argumento que financia organizadas. Um torcedor que perdeu um olho na confusão armada por uniformizadas aí durante a partida contra o River em 2006, o juiz condenou o Corinthians a pagar falando que ele financiava. E usou como argumento que o Andrei Sanches, na época, falou o seguinte, que financiava ônibus, ajudava metade dos ingressos. Hein? Amigo, cara. Olha, amigo. O que vocês acham? Eu acho que o Corinthians... Na minha opinião, ele tem que ser penalizado sim, entendeu? Eu sou um torcedor de frequentar estádio, não é porque sou corintiano que eu vou defender uma torcida ou outra, mas eu já também estou meio cansado, né? 40 anos, a gente vai do estádio, desde os 15 a gente frequenta estádio, é Morumbi, Pacaembu, eu fui para tudo quanto é canto assistir o Corinthians, e toda vez que tem problema, são as organizadas. Porém, não são todos os integrantes, né? Bem, deixar bem claro isso, que é um ou outro. Mas claro, como o clube é conivente, eu acho que não tem como você desmembrar uma coisa da outra, né? Eu acho que quando um jogador é expulso, o time inteiro é punido. Quando acontece uma situação do goleiro ter qualquer dificuldade ou alguma coisa, sofrer um gol, o time inteiro é punido. E eu não vejo diferente, como a torcida é o 12º jogador, eu acho que é na hora da felicidade e da tristeza. Se tem uma minoria prejudicando, é a mesma coisa quando a gente tem um jogador que não tá bem, ou tá fazendo alguma coisa errada com o grupo, não conseguiu dar liga com todos, você tem que tirar. Isso é numa empresa, nos seus amigos, em todo segmento. Então eu entendo que se as organizadas que têm um amor pelo time, que eu não tenho dúvida alguma sobre isso, eles têm que também se reestruturar e colocar ferramentas para tentar banir essas pessoas, porque se eu não me engano, eu vi semana passada aquele rapaz que ficou preso, parece que também foi o mesmo, eu tava no jogo contra o São Paulo, pô, foi um puta de um jogaço, meu, foi sensacional, aí teve aquele tumulto lá do outro, eu tava de um lado, o tumulto foi do outro lado, pô, eu que sou corintiano e sou dos corintianos bons mesmo, pô, fiquei triste com isso, tava um puta de um jogo legal, a torcida do São Paulo lá torcendo, aquela brincadeira legal, então, pô, a gente brigou entre nós lá, aí fiquei sabendo que é um dos rapazes, eu fico chateado, porque minha família, a família da minha esposa, todo mundo é corintiano, então, eu acho que o clube tem que ser... Que foi tá assumindo um pouco a ligação dele. Mas com relação a isso, gente, eu acho que é complicado o clube pagar, talvez pela atitude e o despreparo de alguns policiais. Porque aquele tiro que atingiu a vista do garoto lá, do menino aí que perdeu a visão, partiu de uma arma de borracha. A partir do momento que o tiro parte de um soldado da polícia militar, eu acho que quem deve arcar com isso aí é o soldado, tá certo? A corporação que ele representa. E o Estado, o governo, enfim... Colocou, foi no processo, mano, ele foi colocado a Polícia Militar, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, Corinthians, a Conmebol. Faz parte do processo. Mas qual que é a culpa? E o juiz alegou o seguinte, que como até ele citou essa história do Andrés falando em entrevista lá no Bola da Vez, que o Corinthians realmente ajudava a torcida e dava ingresso e tudo. Como o Corinthians faz isso, ele assume a responsabilidade pelo que a torcida faz também. Não, mas então, se a torcida na confusão armou a confusão... Oi? Desculpa te cortando, eu não sabia eu tô só dando dados. Eu não sabia da informação que foi um policial. Aí eu também já não sei se o Corinthians seria 100%, concordo com o Mano. Agora, por exemplo, ter uma invasão de campo de um torcedor do Corinthians... tem que ser punido, tanto o jogador, o clube que tem que tentar deter essas situações. Agora, na situação de um policial, não é porque o Corinthians era mandante ou estava envolvido, aí foi um policial, aí eu acho que tem que rever as... Com relação ao clube... A torcida organizada, eu acho que já passou do tempo... Amigão, você está sumindo, segundo. Segundo, você está mexendo no telefone de alguma maneira que às vezes o seu áudio some. Ah, desculpa. Por favor, agora tá bom. Agora, só uma coisa. Eu concordo com vocês, que até acho que o Corinthians não deve ser responsabilizado. Mas eu gostaria de me colocar no lugar do policial. Como é que faz? Porque aquele jogo, derrubaram o alambrado, a massa desceu, tinha, acho que 10, 12 policiais, a massa descendo pra invadir o campo, o jogo rolando. Como é que é o policial bem preparado? Ele fala, por gentileza, senhor, volte ao seu lugar, ou se ele tem uma arma de borracha, ele realmente dá o tiro. Como é que faz o policial? Por favor, o cidadão de preto, não é isso, tá invadindo aqui. Você não tá entendendo. Senhor, sobe? Como é que faz? Tem que agir. Precisa ver. Tudo primeiro, bem. Antes de analisar, calma. Antes de analisar, precisa ver. aonde o torcedor se encontrava, se ele estava na arquibancada ou se ele estava de frente para o portão, perto de invadir. Sim. Segundo ato, se o policial teve a intenção de mirar o rosto do torcedor ou se era para atingir na região, sei lá, da barriga, do peito. Não, né, mano? Ué, não sei. Não sei. É por isso que eu tô falando, tem que analisar o processo. Uma bala é muito perdida. Mas como é que é o procedimento do guarda? Ele tem que atirar. Uma coisa, Portuga, uma coisa é você atingir, uma coisa... Escuta, então. É uma coisa você mirar num torcedor que tá prestes a invadir o portão ali, que ele tá chutando o portão e queria invadir o gramado. Outra coisa, você atingiu um torcedor que estava num local da arquibancada que não ameaçava risco. Mano, isso é óbvio, mas se você atira, você tá correndo o risco de atingir alguém, como aconteceu. Olha, agora, como é que vai agir o policial? Segundo, se põe no lugar dele. O debate é válido, lógico, a gente não vai chegar em nenhuma conclusão. Mas a dica que fica, eu acho, é o seguinte. Mesmo que você vá aos jogos, procure se manter afastado das possíveis zonas de confusão que todo mundo sabe onde são. Não, mas aí dependendo, Sombra, você pega, por exemplo, um setor mais popular, seja arquibancada aí, que seja no Pacaembu ali atrás do gol, ou então no tobogã do outro lado, muitas vezes ali, essas são áreas aí que ocorrem confusões. Então mas você infelizmente... sabe onde são as zonas de confusão. Então, mas em outros setores do estádio também acontece. É, mas infelizmente ali, Sombra... surgem mais confusões. Mas é que tá, não. Sombra, é que infelizmente às vezes ali o torcedor ele não tem um poder aquisitivo para pagar, por exemplo, R$100 uma arquibancada descoberta. Então a minha sugestão é, fique em casa e preserve seus olhos. Olha, pode ser, mas tem torcedor que quer ir. Então vá pro estádio e arrisque seus olhos, velho. Ah, mas qualquer lugar hoje, não, mas em qualquer lugar hoje, infelizmente, você corre esse risco. Porque, infelizmente, é o que temos aí de... Não só policiais, porque tem torcedor que é vagabundo também e merece apanhar de porrete. O menino de Ururu não morreu? É, coitado, mas o que tem de policial, Sombra, que é mal preparado, você vê que o cara não tem aptidão ali pra lidar com o público, cara. É complicado. Não dá pra generalizar e falar que todo policial é ruim, que todo policial não tem esse preparo. Não generalizo. Assim como eu falo que numa torcida organizada nem todos são bandidos. Eu não cometo esse equívoco, não cometo essa falha. Eu acho que em todo segmento, seja uma torcida organizada, corporação, militar, qualquer coisa do tipo, tem os bons e tem os ruins. Porém, já vi, Sombra, em determinadas cenas aí, cavalaria, velho. Jogar cavalo em cima de 12 mulheres, cara. Sabe, é complicado. O segundo. Mano, eu acho que o que o Sombra falou, realmente a gente não pode ficar limitado em dia de clássico, ao estádio, à redondeza. Eu tive um Corinthians e Santos. Eu nunca vou esquecer desse dia. Você tá assumindo o segundo. De tá novo, sumindo. Você é um fantasma. Já tá em terceiro. Oi, melhorou? Tá ficando pra trás. Não, ficar parado. Procure não se mover. Barrichello vai te alcançar. Vamos brincar de estátua. Ah, tá. E agora? Agora tá bom, agora mas tá procure bom. Não se mover, por então, favor. Então, eu fui assistir Corinthians e Santos, eu e mais dois amigos, né? E o Corinthians acabou ganhando. Nós estávamos voltando na Radial Leste e tem uma torcida organizada do Santos ali próximo à Ponte da Aricanduva, né? Sim. Alguma coisa assim. O que aconteceu? A gente estava de carro com camisa do Corinthians e tal, voltando do estádio. Meu, esses caras entraram bem no corredor e mandava o trânsito parar e ficava olhando dentro dos carros para ver se tinha torcedor corintiano. Olha o perigo. Quando a gente chegou ali próximo, meu amigo, o Rogério, um abraço para ele, pro Glauco que estava junto no carro. Matuidi também. Deu seta e entrou para apertar o viaduto e o pessoal mandando parar. Se a gente para naquele momento... Oh, não estava nem aqui contando história para vocês. Mas então, é o que a gente comenta aqui, nem o direito de usar a camisa do seu time agora, exatamente. Você não tem mais, cara. Entendeu? Exatamente. Essa situação foi muito complicada porque o trânsito parou. Se o pessoal não tivesse dado uma brecha para a gente subir o viaduto, os caras, e assim, eu não estava falando de 5 caras, não estava falando de 200 caras, na Radial Leste mandando o trânsito parar, pra poder brigar ou fazer quebra-quebra, sabe? Então, sei lá, eu acho que torcida organizada, é bonito ver o bandeirão subindo, os gritos, os cantos, mas, cara, cada dia que passa tá bem complicada a situação mesmo. Por isso aquele velho ditado, né? Quem com porcos se mistura, farelos come. É aquilo lá, né, mano? Só uma coisa, mano, só pra aproveitar aqui o gancho, né? Oi, Silvio, boa noite. Coisa rápida, né, malandro? É. Viu, segundo? É hidrante na ladeira, viu, malandro? Hidrante na ladeira. Joelhada na lontra, viu, malandro? É outra no chavasco, viu, mano? Nossa. Mas, ô, amigão, com relação a esse episódio que você mencionou, Você acha que esses 200 que estavam ali parando o trânsito, querendo arrumar confusão e numa dessa até matar alguém, você acha que eles são motivados a quê? Ah, cara... Eles são motivados? Eu acho por uma falta mesmo de vamos dizer de cultura, mas eu acho que de inteligência mesmo. Também. Mas, amigão, eles são motivados pela sensação de impunidade. Isso tá na cara. Se eles morassem num país sério, num país aí em que as leis aí fossem rígidas, você pega um vagabundo que muitas vezes briga no estádio, briga no trânsito, briga num bar, ou seja lá onde for, se esse cara for detido e ter que cumprir uma pena de 2 anos em regime fechado, tá certo? Um regime em que ele não possa nem numa dessa ver os familiares, você vai ver como um vagabundo desse aprende na marra. Porque, infelizmente, o povo brasileiro é um povo que tem que aprender na porrada. É essa a palavra. O negócio é o seguinte, o brasileiro, ele não tinha consciência de que um cinto de segurança salvava vidas. Precisou colocar, talvez, isso no papel e dar uma tinguada no bolso pro cara aprender. Só aprende na porrada. Foi feito no meu governo. Tá certo? Você pega lá, fala pro cara, fala, ó, brasileiro, o negócio é o seguinte... O cinto, ele é obrigatório porque ele pode salvar a sua vida numa possível colisão. Ele pode te segurar pra que você não bata sua cabeça contra o volante, contra o vidro, ou seja lá o que for. Aí o cara pega e fala, não, beleza, sei disso. Mas não usa. A partir do momento que você começa a multar, o cara passa a usar. Com torcedor, bandido ou qualquer coisa desse tipo, tem que ser da mesma forma. Se o cara for preso, se o cara for punido, pronto, ele aprende. Senão, olha, não vai aprender. Segundo... Oi. Ó, mas tua ligação foi toda tomada aí por essa questão. Exatamente, tudo papo chato, né? É, adivinha. Nem é de torcedor, esse papo nem é de torcedor de verdade, né? Mas tudo bem, cara. Adivinha quem que foi propor essa discussão? É, São Paulino, né, cara? Ué, mas é coisa Deus que tem que falar, do futebol. Ô, segundo. Não, isso não é futebol, gente, pelo amor de Deus. Ô, segundo, mas vou falar igual pra você, você é São Paulino... Não, mas você não tá prestando atenção no programa? Não, pode falar. Pode falar. É porque ele é segundo, né? É que o Mota, ele tá na sombra hoje. É, o Mota tá falando tanto que eu tava até achando. Ô, beijo, é porque ele é segundo, o São Paulo é segundo. É, então ele ia ser vascaíno. Mas olha só, amigo, ô, segundo, já pediu comida pelo telefone? Cara, várias vezes. Então, mas vou te falar. Hello, hello, hello. Tá certo? Presta atenção, viu? Você é um cara legal. Eu vou dar um presente pra você. Você conhece o Hello Food? Já ouvi falar. Então se liga no presente que eu vou te dar. Ó, o Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery do Brasil, que é só você baixar grátis o aplicativo, você coloca o seu endereço e escolhe entre milhares de restaurantes, aí é só pedir, beleza? Beleza. Então, ó, segundo, eu vou te dar um cupom de R$40 de desconto, que é válido para um pedido que você vai fazer acima de R$45 pelo Hello Food. Ou seja, se você fizer um pedido de R$45, você vai pagar só 5. Beleza. R$5. Hello, hello. É comida quase graça, amigo. Só que esse cupom aí, ele só vale para pagamento online, tá bom? Então, ó, você não desliga não que o bar aí fora do ar vai explicar para você como é que funciona. Hello Food Bar. É isso aí, fica no ar. Segundo, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Boa, valeu, velhinho. Together. Valeu. Conheça agora os 10 mandamentos do Mr. Alcatra. Mandamento número 1. Amar as mulheres sobre todas as coisas. E o mais importante, amar todas juntas. Número 2. Não chamar o Mr. Alcatra em vão. Se chamava a engravidar. Número 3. Não negarás fogo. E se negar, não se culpe por isso. Culpe ela, irmão. Manda ela pra academia, salão de beleza, é papo sinistro. Número 4. Honrar papai e mamãe. Principalmente porque eu posso ser o seu pai. Posso ser o papai de qualquer um do mundo. Número 5. Não registrará filhos dos outros. Tem que ficar esperto. Vai que aparece no meio uns que não são seus. Essa parada toda. Faz DNA, meu irmão. Número 6. Não falar sobre castidade. O que é castidade? Número 7. não pagará pensão. Junte todo mundo, coloque na mesma casa e o mais importante, tranque a porta e leve a chave. Número 8. Não discutirá a sua relação. Quando uma mulher quiser falar na sua orelha, vai conversar com a outra, ou com a outra, ou a outra, ou a outra. Número 9. Não confundirá os nomes das mulheres, amantes e namoradas. Faz que nem eu. Chama todo mundo de amor, mulher, amante, namorada, safada, gostosa. E se der sopa, pega todo mundo junto. E número 10. Não desejar a mulher do próximo. Até porque ela pode ser minha. Esses foram os 10 mandamentos do Mr. Alcatra. O papai vazou, o papai vazou. Eita. Ô, velho, vem cá. O cara na condição do Catra, se ele decidir, se as mulheres chegam nele e falam assim, quer discutir relacionamento... Complicado, hein? Na boa, o cara se mata, meu. Complicado. Tem mais sair andando. DR, né? Com o Catra deve ser complicado. Não, oh. Ele tem 4 mulheres. Você imagina, cara. Agora já são 5. São 5 agora? Eu tinha gravado esse 4. Desse quadro eram 4. Agora 5? Já... A treta não é tão as mulheres, é as sombras. Queria agradecer um dos meus filhos que escreveu esse quadro aí. Caraca, o Bernardo Veloso. É seu filho? Ah, deve ser, irmão. Estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Agora, hora de se aprender como que se faz uma boa barba, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons... Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. Ó, dá uma checada no sovaco. Tá vendo essa pizza nojenta? Todo mundo te olhando torto aí no trem, no metrô? Meu Deus, cara, que nojo. Tem que usar a nova linha de desodorantes antitranspirantes da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeito. Vamos ver se tem mensagem chegando aqui pra galera. Mota, notícias do Palmeiras, Mota. Notícias do Palmeiras, Motinha. Ah, do Palmeiras. Posso falar do Corinthians? Porque eu tava com a página aberta no Corinthians. Posso falar do Corinthians? Vai, pô, fala. É um jegue, né? É, mas você que me pega assim, você quer me pegar assim? Você me pega assim, como você me pega mesmo, assim, daí, tá com me pega assim. Ele tá pegando ele assim, né? Ah, espera aí, ô tonto. Você me pega assim do nada? Eu tava, eu tava vendo o negócio do Corinthians aqui, pô. Vai, então, vai. Então não, vamos agora ver. Eu vou falar do Palmeiras. Ah, eu já mudei. Mas é um jegue mesmo. E ô, Matinha, antes de você falar do Palmeiras, aí vai pegando aí, ó. É. Queria agradecer aí o pessoal da Bozano que me mandou um baita kit legal pra caramba na sexta-feira. Ah, é, não, legal, eu vi, mano. Só você ganha. Valeu, Tamiz. Não, tem pra você também, pode pegar lá com o bar. Não tem, não. Não tem. É só pra você. Ha! Pegadinha! Quer dizer, ô Dodô, quer dizer, eu peço e ele que ganha. É. Ué, eu que sou o garoto Bozano? Ah, tá certo. É. Bem, mas nós nossa, garoto nós Bozano, hein, velho? Nós poderíamos ganhar também, né, RG? Vou arrumar um pro você, RG. Tá bom. Quer, RG? Vou trazer um pro você. Meu, Dodô, já era. Você também, Dodô. Você já ganhou, RG? Não? Não. Eu te mando aí, Dodô, pra você. Ó, né? Oh, o pessoal do Tite. Muito obrigado. Pessoal do Tite aí. É. Eu vou fazer o casamento dele, você vai ver. É. E eu, então você vai fazer comigo e com o pai dele, porque o pai dele já falou comigo. Pai dele? O pai dele? O seu, Eduardo, o seu doutor Eduardo. Já tá marcado o casamento? Já. Ó, oh, mas peraí. Só que me passa a data antes, que eu tenho muito casamento. Tá muito. Tá. Pode deixar. Beijo, doutor Eduardo. Se mandar, se mandar só pro Dodô, não vai ganhar cartão tapa na camurça. Ah, não? Ô, tá. Dodô. É verdade, fala aí. Falando em ganhar e comprar e tal, o Palmeiras aí tá tentando negociar o Henrique, né? E o Nobre aí negociar falou negociar não, comprar. É, comprar, né? Comprar 50%. Ele não quer negociar, ele quer comprar. É. E o Nobre falou que falta só um investidor. Vai ser com a ajuda de investidores que vai contratar o Henrique. Não, como é que é o negócio? É. Eu não entendi. o nobre que é o investidor. Falta só investidor. É, pra o Henrique, é viabilizar com antecedência aí. A vai, aí falta aí, só investidor. Tô negociando, eu vou comprar um avião, RG, tá tudo certo. Falta só investidor. Não, só falta eu... dinheiro. Ai, tá tudo certo, já conversei com os caras. Não, já... não, essa foi legal, né? Falta só investidor. Olha. Olha lá, abre aspas para Paulo Nobre. Já sabe que pro Barcos não tinha investidor. É, os salários estão acertados, tá tudo certo. Só falta arrumar um investidor que nos ajude a bancá-lo no Palmeiras. Investidor. Tá bom, mas no Barcos, naquela época, aí o Palmeiras também tentou e não conseguiu ninguém. Talvez aí os palmeirenses ilustres aí que tivessem essa grana para investir no Barcos acreditassem tanto no jogador. Né? E o Nobre... talvez eles acreditem mais que o Henrique é mais jogador que o Barcos. E o Nobre falou o seguinte também, que o ano que vem, para os jogadores e contratar, vai investir em salários, né? Bons salários para que os jogadores queiram vir para o Palmeiras. Né? É, então, e da onde então vai vir o dinheiro, né? Também tem isso. Desistiu, né? do tal lado, se joga bem, ganha bem. Então, é. Acabou, né? A produtividade? Não, não acabou, calma. Acabou. Vamos ver a coisa direitinho aí, hein? É. Vamos ver direitinho isso aí, hein? Duvido que ele ia falar um troço desse agora aí. Não, ele falou aqui, salários. Vai investir em salários para o jogador. Tá aqui investir em salário não significa que vai terminar com... a produtividade? Ele pode aumentar o salário e a produtividade ser aumentada também. Você acha que o Valdívia fica também? Quem? Valdívia, você acha que ele fica no Palmeiras? Sim, mano, acho que não... Mas disse que uma das condições para ele ficar seria um bom elenco. Quem que vai comprar o Valdívia? Será que não tem algum clube brasileiro que possa... Vai saber se ele já não tá... Né? Se ele fura olho aí, mano. Pode ter, mas 500 pau por mês? O contrato do Valdívia termina quando com o Palmeiras? É o ano que vem só. Eu não sei se é na metade do ano que vem ou no final do ano que vem. Só não. Se for no final do ano que vem... No meio do ano... É uma boa época pro Palmeiras se livrar. Eu acho que é o ano que vem, Benjamin, porque ele veio na Copa de 2010. Lembra que a Copa acabou, ele veio? Ah. Ele voltou? Ah. E aí são 5 anos. E então, se o Palmeiras... São 5 anos, mas 5 anos é o final de quando? Palmeiras, é o ano que vem, acho que é metade do ano que vem, mano. O Palmeiras fazer uma graninha com ele... Tem que vender ele agora, no final do ano. Pode ter uma Arábia de novo, um Japãozinho de novo. Agora tentaram vender, não vendeu. É a mesma coisa do Fred, pô. Se o Fluminense não vender ele agora, vende. Vai ficar lá. E aí, ano que vem, metade do ano, sai de graça. Cátia, ninguém fala do... Sai de graça, não, olha lá, o Valdívia tem contrato até agosto de 2015. É, era 5 anos. Ah, então já ferrou. Não ferrou nada. Como não? Estamos em novembro? Então, mas se não vier ninguém agora, em dezembro... Em janeiro, dezembro, janeiro, ele pode assinar, de graça. No meio do ano ele pode sair de graça. Damião, diz que ele não foi procurar ainda pelo Paulo Nobre para negociar. Vocês não querem o Damião, não? Mas, gente, olha, o Paulo Nobre acho que dificilmente vai procurar muita gente para negociar agora, hein? Se tiver contrato de investimento. Porque o Paulo Nobre sabe se vai ficar, porra. Já ganhou essa lição. Deve ficar, hein, Domingo? Será? Será que ele já ganhou? Paulo Nobre? Põe 100 milhões do bolso. O Paulo Nobre deve ficar. Também acho que não perde. Olha, gente, como assim? Não perde? Olha, Alessandro, para ver se quem vota são os associados. Eu acho, honestamente, pelas pessoas que eu conheço, que são sócios. Você acha que não fica? Eu acho que ele ganha. Só que, RG, quem vota agora é sócio. Sim. A gente não tem aquela eleição. Ah, putz, tem muito mais conselheiros que votam nesse. Agora é mais aberto do que antes. Mas é difícil, hein? Difícil não é. Motinha. Oi. Era isso do Palmeiras? É que o Paulo Nobre vem apoiado pelo Mustafa. Ah, mas não tem nada a ver, o clube que vai votar? Mas você tem sempre aqueles caras das chapas, que são os caras que fazem o boca a boca. Ali, não, isso boca a boca pode ter. É, os caras o cara que consegue votos na bocha, na piscina, sauna, no tênis. Isso pode ter, tem uma militância forte dentro dos clubes. Isso faz o boca a boca na sauna. O Corinthians também é assim, entendeu? Na sauna, boca a boca é forte. Patrícia falou. Velho. Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Quer pedir comida? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! Estádio 97, oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Lembrando, hein? Amanhã, provavelmente a partir de amanhã, já voltaremos com um leilão de Natal do estádio. Leilão das notas musical, legal. Leilão de Natal para você conquistar sua vaga de estranho no ninho, fazendo doações em produtos, nada em dinheiro, é claro. Sucesso em produtos, total, hein? Premiando com a vaga de estranho no ninho aquele que vencer o leilão e um sorteado entre todos que derem qualquer lance. Legal. Assim, não significa que você não tenha dinheiro, que você não possa também participar e concorrer a uma vaga. Legal. Mensagens que chegam através do aplicativo da Energia. O Sullivan Souza falando: estádio 97 é maravilhoso. Fala pro mano que ele é um xenófobo contumaz. Eu não. Por quê? Eu não tenho horror a estrangeiros. Nossa, você fala de argentino aqui, você até chora. Não, eu tenho dó de argentino, não tenho nojo. Galera, argentino eu tenho pena. O Silas Rodrigues: galera, tô ouvindo a Rádio Energia com vocês. Venho ressaltar que o policial que levou a pedrada em que o vídeo mostra nitidamente é meu tio. Foi o tio dele que levou a pedrada. Mas foi seu tio que cegou o rapaz? Sei lá. É outra história. Tem que mandar a informação completa. Ah, não é o... Qual é o vídeo que ele tá falando? Do Pacaembu, da briga lá ainda? Não sei, ele disse que o... Tem um cara que levou uma pedrada. É, teve um policial. O policial levou uma pedrada. Mas foi naquele Corinthians River? Isso, tira o Corinthians daí. Então, mas é que tá. Será que foi o tio dele que tomou a pedrada e falou: ah, filho de uma égua, é assim? Então, top. Aí já não dá pra garantir. O Thiago de Perus: tenho que confessar, a galera do estádio é sensacional. Nunca gostei de ouvir rádio, sempre ouvindo música. Mas quando me falaram do programa de vocês, mudou o meu pensamento. Ah, programa é muito bom mesmo. Ouço há um mês. Nunca é tarde pra mudar. Já saio do trabalho ligado na Energia 97. Sombra, Dodô, Mano, RG, Portuga, Benjamota e principalmente o Aguinaldo, que me faz rir igual um maluco no metrô. Valeu, rapaziada, divertida pra cacete. Ah, menina! Sei que a palavra cacete vai virar piada pro Aguinaldo. Ah, menina! É. O Thiago, adoro. O Thiago, que fala que é de Perus, ele pergunta: Benja, onde fica Perus? Não safada. Precisa responder, não. Só um minuto, Perus. Ai, morte, safada. Só responder, não, Benja. Benja, olha aqui, Benja. Morei na RPM, olha aqui, na Raimundo Pereira Magalhães. Olha aqui, não precisa tá responder, Perus. Não, velho. Olha aqui, Benja. Tá. A Larissa. Se eu levantar... Ele vai arrancar. Se eu levantar, você vai sair sem Perus. Nossa. Você vai arrancar com a boca? Que isso, Benjamin? É, pra arrancar, tem que... Uma dentada, velho. Do jeito que você tá safada hoje... Mas você vai pedir uma faquinha serrada. É aquela da pombuma. Uma faquinha de rocambole. Aquele pombuma. Com soninho que ele tá, ele não vai arrancar nada. Faz anos que eu não como rocambole, cara. Como aquilo é bom, né? Bom. Muito bom. Pô, me deu vontade com uma rocambole. Que milagre. Muito bom. Que milagre. Puta, rocambole, lembra da música? Aleluia. Bora tudo, aleluia. O cara gosta de rocambole. Agora, o legal é que o que ele gosta... Fala milagre. Você gostar. O que ele gosta faz muitos anos que ele não come. Quer dizer, rocambole de doce de leite. Aleluia. Puta, como aquilo é bom. Nossa, me acredito que você gosta. De goiabada também. Goiabada é bom. Todos são bons. E com cafezinho, nossa. Aí é bom, aí é bom. Não é, Dudu? Aí é com elixir da vida. Nossa. É, lógico. Não, o café um combina. Não é não, não é não. Você toma aí com o quê? Rocambole, é velho. Isso é muito velho, velho. Alguém podia trazer. Eu vou trazer amanhã. Rocambole é estrada, velho. Seu brother. Não, eu não quero. Não quer? Não, de você não quero nada. Você é do ouvinte, não come? Ah, se for lacrado, como? Como lacrado? Só come lacrado mesmo? Se vier, se o cara tivesse comida aqui aberta, eu não como, não. O Sombra não me ensinou. É, tudo que tem lacra é mais caro. O Sombra falou: não come as coisas que o ouvinte traz aberto, que eu conheço uma história errada. É. Foi há décadas já. Eu falei isso? É, aí eu só como que vem lacrado. Olha, eu tenho certeza. Se eu fizer o rocambole pra você, você vai comer? Eu conheço uma pessoa que é assim. Não. Só você experimentar primeiro. De rádio. Isso é igual o Don Corleone. Né? O Sombra conhece também. Conheço. Se eu fizer, você não vai comer, você vai fazer satisfeito. Só se você comer um pedaço antes pra eu ver se tá tudo ok. Eu te conheço. O Marcelo Cerqueira, usando o e-mail da Larissa Krupica. Laricas. Krupica. Vocês são os melhores, tô chorando de rir do Aguinaldo. Valeu. Pra isso, o Aguinaldinho saiu, né? Ah, menina. Tá solta. Fome não é isso. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sombra, vamos ganhar a Sul-Americana contra o Boca. Mano, ei, apesar de corintiano, até que você é um cara legal. Assinado William de Pirituba. Alguma novidade sobre o Breno? O Breno, continua vendo o sol nascer quadrado. Mano, os caras, os caras sonham. Os caras viajam, né? É, meu, o cara fala do Breno, pô, será que o São Paulo tá trazendo o Lucas de volta? É. Ou, será meu que se fosse o cara que vai não, dizer, mas todo cara dia. Tá preso há todo quantos dia anos, velho? Todo dia o cara fala pra mim. O Breno pra quê? É. Pra quantos hoje anos mesmo um cara falou assim, ó, e sabendo que o Lucas vai voltar pro São Paulo ano que vem. Vai. Pra lugar do Kaká. Ah, vai. Vai pra grande aí estrela do São Paulo vai ser o Lucas. É que nem o Tevez, que tá mal pra caramba. O cara estourou no final de semana, ganhou do líder. Hein? É, o Tevez também, que tá mal pra caramba na Itália, né? Tá mal, ele fez um gol feio. Você viu o gol do cara, velho? Ele vem pro Corinthians agora em janeiro. Coisa que tinha dinheiro pro Nilmar, vai ter Tevez. O Renato Napper, ele fala, Domênico, Palmeiras está em negociação com o Chico. Não é mais um tiro no pé como o Lúcio? Chico? Quem é Chico? Não vou nem perguntar. Ah, o Chicão? Tinha a história do Chicão. Do Flamengo, Chicão do Flamengo, que era do Corinthians. Que era do Corinthians. É. Mas não sei. É, sei saiu. É. Porque sai muito na boato.com agora, eu não sei se é verdade. Eu honestamente, não gostaria. Não gostaria, não. Tira o Lúcio e traz o Chicão? Não. Olha aí, o Rony Hall, ele pergunta, pra gente, sabiam que o Nelson Piquet foi quem inventou o cobertor de pneus? Lógico. Isso até eu que não entendo Fórmula 1 sei. Só um idiota que não sabia disso. Qualquer um sabe disso. Então o Mota sabia disso. Mas o Domênico outro dia perguntou, ele falou, não, foi o Senna. Ah, Domênico, tudo é Fórmula 1, foi o Senna. Tem a musiquinha do Senna aí? Ah, ele disse que o Senna inventou a roda, inventou o cano de escapamento. E não foi o ar-condicionado. Que muda a marcha no volante. Foi o Senna que pensou, vou mudar a marcha de volante. Tem a musiquinha aí? Coloquem palavras na minha boca. Tem a musiquinha aí? Tem. Tem a musiquinha que tá todo mundo nostálgico. Ah, puta, não, nem passou ontem na Globo. A musiquinha? Hã? Não passou? Não passou a musiquinha. Trenirônico, trouxa. Eu não vi a prova. Essa musiquinha aqui? Olha lá, Dodô. Olha aí, Senna tá inventando a roda, amigo. O Dodô não se emociona com nada. Olha lá. Acho sensacional, você sabe quem é. Tá muito frio, roupa nova. Aí começa, o fã-clube do Senna, ó. Trouxa, pode falar do Senna. Você gosta? Começa as pedradas. Ah, vai. Por que você critica tanto o Senna? O que você tem contra o Senna? Eu não tô criticando o Senna, eu tô falando o uso da imagem dele. Fórmula 1 tem que continuar. Nossa. Eu gosto de Fórmula 1, não gosto só do Senna. Eu gosto do Piquet, eu gosto do Fittipaldi. Eu gosto de todo mundo, pô. Eu gosto do Schumacher. Você não tem que ter gostar só do Senna pra gostar. Mas você nunca viu o Emerson Fittipaldi correr, mano. Ah, seus coxinha. Você era de Santos, você não tinha nem TV, meu. Pior que não mesmo. Então você nem viu o cara correr. Ele gosta do Emerson, nunca viu o cara correr. Ué, mas eu tive videocassete, ô trouxa. Ah, o trouxa? Qual que é a equipe do Emerson? Então traz os VHS do Emerson. Hã? Abraham, você tá louco? Nossa. Não era, não. Era a Olivetti. Não! Aquele Olivetti. Tchau, equipe que ele montou, animal. Não fala o que não sabe. O Olivetti tava no carro do Piquet. Então, amor de Deus. Como chama a equipe que o Emerson criou? Copersuca. Chupa também o bar soprou. É. Olha, mas bem, já como você gosta muito dessa música, você vai falar da Esther som do tema da vitória. Olha só, amigão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esther prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí. Está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto. Você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esther. Informações, acesse esther.com.br/hyper, Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esther, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E já que estamos falando de desempenho, de velocidade, estava falando do Senna, por que não vamos falar agora de Peugeot? Vamos falar de Peugeot 308 Active 1.6, Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E não foi o Senna que inventou a taxa zero não, hein? Também tem o Peugeot 208. Com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, roda de liga leve, troca de marcha no volante. A versão Active Pack pode ser sua, com parcelas de R$ 595 ao mês. E mais, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Incrível, não é? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97, oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Também HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao último ouvinte. 3, 2, o que aconteceu aí? Violência. Violência. Tomou uma porrada no Benjamin. Trouxa. Quem tomou porrada no Benjamin? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Motinha. Quem que ele ama? Mota? Parabéns, Benjamin. Ah, parabéns pra você, o tonto. Olha o Asdrubal tocando. E gosta de apanhar, viu? Ah, é. É. Alô? Alô? Quem fala? É o Donizete. Ô, oh, Donizete. Donizete do que é o nome completo? Antônio Donizete dos Santos. Ó, oh, é, e quantos anos, hein, Donizete? 4.0 aí, Domênico. Ah, outro que começou agora a vida, porque isso começa aos 40, né? É verdade. É. 4.0 é. Aí, é legal. Ô, Domênico, toda vez que eu ligo eu falo a mesma coisa, que eu trabalho no Safra, sou amigo do Elias, que Elias trabalhou com você no Safra. Trabalhou com... Ah. Você falou de 1984, 85. Eu trabalho, eu trabalho no futebol. Domênico, sangue de bancário. É, não, corria, agora não corre mais. Corria, eu trabalho no futebol, corria. Seu amigo. Há 28 anos atrás que eu faço rádio, então corria muito mais que isso. Ah, eu já te ouvia, já, viu, Domênico? Não, você já ouvia, não. Silvério? Não, senhor. Não, senhor, não ouvia nada. Narra, o que você quer que eu narre? Narra o Domênico como caixa do banco. Como caixa do banco? Não, não fui caixa. Eu só fui office boy e quando eu fui auxiliar de escritório, eu fiquei triste. Ué, Domênico office boy. Ah, Domênico office boy. Vai começar, o Domênico vai pegar o dinheiro ali, tem que levar do outro lado da cidade. Vai começar a chover. Ah, quem dera se chovesse hoje em dia. Naquela época era bom, o Domênico reclamava da chuva, mas hoje em dia não chove mais. Bom, ele pegou ali os cruzeiros no banco, botou naquela... É verdade, botou naquele negocinho com zíper lá, que eu não sei o nome, aquele até hoje é assim. Malote, pochete, vai, vamos lá. Pegou, vai saindo, e vai a pé, e vai a pé. E o pessoal começa a ouvir ele, porra, velhinho, porra, sai da frente, velhinho, porra. Lá vem o Domênico, porra, velhinho, sai daí, porra. Lá e parou pra tomar café, café, velhinho, porra. Ai, juiz, café, porra. O Domênico vai chegar no destino, chegou atrasado. Fechou, atrasado, está louco. Ah, Domênico, fechou. Perdeu. Desceu pela porta de trás do busão. Porra, velhinho, abre essa porra, porra. Às vezes descia mesmo, às vezes descia. Bom, retoma, Domênico. Eu não sei se é verdade, Domênico, mas não, reza a lenda que quando você trabalhava lá, você já tinha uma veia meio de radialista, e você tinha um rádio, um micro system e tal, que parece que você já treinava alguma coisa, de fazer algumas locuções. Assim, pelo menos é as histórias que a gente ouvia lá de bastidores. Na verdade, a história é curiosa. É, né? Muita lenda também. Não, não é lenda, não. Eu sempre quis ser locutor, né? Desde a época que eu jogava futebol de botão, eu já narrava minhas... Eu vou outra vez se eu acho a fita. Eu narrando futebol de botão de moleque. Boa. Só que eu sou da... Os gols meus eram os gols gritados. Os gols do outro, sim. Os gols meus. Ah, tem que trazer essa fita aí. Não, eu vou ver se eu acho. Já. Você preferia narrar os gols do Senna ou os gols do Piquet? Ah, muito mais do Piquet, né? O Senna era igual o Domênico, era um pouco lento na hora de entregar as coisas, né? Era muito mais do Piquet, né? Nossa, porra, o Senna é lento. Como é que você narraria a chegada do Piquet? Ah, do Piquet, então? Não, é comigo, pera aí, rapidinho, vou narrar. A chegada, você gostava do Nelson Piquet, quando ele corria? Bom, muito bom piloto, muito bom piloto. Bom, lá vem Piquet, irmão, seu Piquet, o vai Piquet, passou, e ganhou! Agora uma do Senna. Lá vem Senna, passou e ganhou. Ah, Senna, que legal, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Era mais assim mesmo, Dudu? Como você é, emoção. Com o carro mesmo. Melhor é mais fácil, né, Senna? O parabéns. Seu, seu... Era isso com o carro mais fácil? O Silvério jamais narrou uma corrida. Jamais na rua. Sabe o que é isso? É o carro passando na reta. Luciano Aquino tá pedindo pra você mandar um beijo pra avó dele, ó. Passando na reta. Luciano Aquino, a avó dele tá fazendo 99 anos hoje. Tá... 99, qual que é o nome da vovó aí? Tá ouvindo o programa, não tem o nome dela. Aqui, mas ela é palmeirense. É, Olímpia. Mas olha. Deixa a vovó Olímpia pra ela também. Donizete, participação mais rápida sua. Último ouvinte são 19h58. É, e aí, velho? Time. Time, de Fórmula 1 mesmo. Hã? Vai ser um pit stop de Fórmula 1 mesmo. Ai, vai ser quase isso. É, tá vendo, Donizete? Você gosta de enquete? Então acabou, você manda um abraço? Porque... Deixa eu falar isso, o time, Milton. Vamos lá. Coringão, Timão é o, Ah, então tá, tchau, abraço. Mano. Falou. Ô, amigo, o Corinthians conseguiu vencer o Santos ontem aí, um jogaço aí, pelo menos o time do Corinthians aí foi um time mais ofensivo. A pergunta que fica é... Ah, também pegou uma Rússia, né? Não, tranquilo. Coringão entra pior de vez nesse G4, amigo? Ó, mano, eu acredito que sim, viu, assim... Se o Corinthians mantivesse, não digo o que jogou, mas se jogar 70% do que jogou ontem contra o Santos nas próximas 5 rodadas aí, eu acredito que tem chance. Inclusive, eu vi o Guerreiro falando aí que a partir de agora o Corinthians vai jogar 5 finais. É, mas porra, só... que seja, né? Que tenha aderido a esse espírito aí que ontem pelo menos mostrou e o... que se mas jogasse só... aquilo lá, dá pra chegar. Mas só não esqueça que o adversário não vai jogar o que o Santos jogou, hein? Não, todos, mas assim, né? Era um clássico, né? Clássico é aquela história, né? Sempre não tem favorito. Agora, olhando a tabela do Corinthians, tem dois jogos que eu considero mais complicado, que é Grêmio e Fluminense. Não tem mais, porra, tem que ser 3 pontos. Mas esse que é o difícil, viu? E o Guerreiro ontem disse que não depende dele mais pra ficar no Corinthians, só depende do Corinthians. Já entregou a rapadura. Eu achei um absurdo aquilo, entendeu? O time não tem atacante, quer dizer, o melhor atacante que nós temos, que hoje a mídia diz que é o melhor atacante de atividade no país, ainda está nessa dúvida se vai renovar ou não. Não, mas não é dúvida, gente. Ele está pedindo 7 milhões de dólares e mais 500 pau por mês, velho. Aí desculpa o Guerreiro também, tem o maior respeito por ele. Mas, mano, ele está fazendo o seguinte, como o direito econômico é dele, ele agora tem o direito de ir para onde ele quiser, negocia, né? Ele está colocando para o Corinthians o seguinte, se eu sair... Pra vocês contratarem um jogador do meu nível, quanto vocês vão gastar? Mas, Sombra, em cima da necessidade. Trouxe, por isso quando eu trouxe o Guerreiro... Então, pra você ver que a Lei Pelé... É terrível. Ela acabou, porcaria. Mas né, em algumas coisas ela continua mesmo. Mas o Guerreiro, não se esqueçam, ele veio pro Corinthians aí por 3 milhões de euros, gente. É muito menos do que 7 milhões de dólares. Mas eu acredito... Quantos anos tem o Guerreiro? O Guerreiro ele não é muito 30, novo, né? Não, cara. O Guerreiro já tem uns beirando 30 anos. Mas, se não tiver 30, é o último contrato dele bom. Mas vou falar igual pra vocês, hein? Não é porque ele joga no Corinthians. Não, um grande jogador. Pra mim, hoje, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Mas não dá pra pagar isso pro jogador que já tá lá, gente. Tá de brincadeira. Hã? E digo mais, o Guerreiro ele tá sendo ingrato se for isso mesmo. Se for isso mesmo, ele tá sendo... Calma, gente. O Guerreiro ele tá sendo ingrato com o Corinthians... Porque o Corinthians praticamente revelou o Guerreiro pro futebol. Mano, mas é o último ninguém sabia que era o Guerreiro no Hamburgo, Sombra. É o último grande contrato da vida dele agora. Eu concordo que seja, mas o Corinthians ofereceu 2 milhões, tá certo, de luvas pra ele renovar. E o teto do time que é 500 pau por mês. Pra você ter um atacante bom, quanto vai gastar? É. Se e aonde? Não renovou com o Guerreiro. Essa é a conta. Quanto vai gastar pra ter um atacante do nível do Guerreiro? E Sombra, fala três nomes aí. Eu sei que é cruel pro Corinthians. Sombra, vai gastar muito, mas você não pode pagar 7 milhões de dólares pra um atleta que já tá no teu elenco. Não pode. Mas vai pagar pra outro, mano. Mas a questão é que a partir do momento que o cara acabou o contrato, ele está e não estará mais. Sombra, na boa. Eu acho o Guerreiro um semideus, eu acho o cara aí marcante nessa história do Corinthians aí, mas eu se fosse diretor do Corinthians, eu não pagaria. O Corinthians está fechando o ano aí com 40 milhões na lomba aí de déficit, e o ano que vem aí já antecipou de déficit. Como é que você foi engraçado? Déficit. Não, déficit. O Corinthians está fechando com 40 milhões de naba aí para assumir aí, já inclusive antecipou 70 milhões de cota do ano que vem. Ou seja, o Corinthians ele não tá nadando em dinheiro. Vai pagar 7 milhões de dólares para um atleta que já tá no clube? Vende. Fazer o quê? Nenhum clube pode ser refém de jogador. E aí o Corinthians vai ficar sem atacante. Ué, vai atrás do mercado, mano. Vai buscar alguém, cara. Não é isso, não tem que depender de Malcolm e Luciano. Você tem que buscar um outro cara, mas não pode pagar isso pro Guerreiro. O Kardec, quanto custou pro São Paulo? Não foi 7 milhões de dólares. Não, mas foi perto de 4 milhões de euros, não foi? Acho que foi 12 milhões. 4 milhões de euros. falar, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Eu não dispensaria, é o Guerreiro. E eu vou te falar, o Guerreiro quando joga o Corinthians é um time, o Guerreiro quando joga o Corinthians é outro time. É Guerreiro outro, quando é ele outro. Joga, não, quando ele não joga. Não, acho que o Guerreiro é o Pelé, olha, não é gente. Isso que eu tô falando, mas que é hoje. O cara é o cara. É necessário. Acabou, bom, acabou. Acabou, infelizmente, agora, são 8:02. Oi. Não, tchau. É rapidamente, eu sei que o horário tá esticado, eu só queria fazer duas perguntas aqui. Duas, não. Pra ti, rapidamente. Uma só. É, o que tem de verdade nessa história que eu vi aí esse final de semana, que a situação já teria acordado alguma coisa aí com a volta do Tite? Que eu saiba, ainda nada. Mentira. Que eu saiba parece ainda. Parece que teve um jantar, um encontro e eu saiba, deixaram meio que alinhado. Que eu saiba, ainda não tem. Agora, que o Tite e o Roberto de Andrade se adoram mesmo. Eu vi dizer que teve um jantar, quer dizer, vi na mídia, né? Que não teve jantar nenhum, pô. E lá em Porto Alegre, que tem eleição no Inter lá, o presidente que ganhou, que vai ganhar lá, falou que vai levar ele também. A gente tá no mesmo grupo do WhatsApp, mas não é por isso que eu vou voltar. Donizete, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Boa noite. Vocês são fantásticos. Infelizmente o tempo foi curto hoje, mas eu ouço vocês aí desde a origem, lá no antigo endereço. Origem. Boa, liga amanhã, velhinho. A origem. Grande abraço a vocês aí. Vocês são show, viu? Valeu, RG, eu tenho que falar, eu amo ela aqui, senão minha mulher me mata, cara. Pra quem? Tatiana, eu amo ela, Tatiana. Vai ganhar o cartãozinho tapa na camurça hoje. É nóis, valeu, galera. Valeu. RG, quem ganha a camiseta do estádio produzida pela FIT? Ah, foi o segundo Silva Cruz. Levou a camiseta. Boa, ele segundo. Foi o primeiro, né? Ganhou a camiseta. Produzida pela FIT, o parceiro do seu evento, o site é fitcamisetas.com.br e todos ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. Pois não. E o William, que não entra em casa hoje, se não levar o cartãozinho tapa na camurça, pra quem, William? É isso aí, pra minha noiva, a Carla. Ela falou que hoje, se não tiver cartão, nem passa na porta. Pode deixar que eu cuido dele. E então mandar uma então querida... tá levando. Obrigado, valeu, G. Mandar um abraço aí pra todo mundo. Nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Legal. Valeu aí todo mundo, meu pai aí, todo mundo, galera que estou comigo. Valeu. Estádio 97 faz, Estádio 97 mostra. É demais, obrigado. É audiência, valeu, né, ela? É. Boa. Valeu, galera. Boa noite pra todo mundo. De volta amanhã, mais aqui na Energia, às 17h30, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. O oferecimento do Ticket Alimentação de Natal. O melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br.